Foi precisamente o pintor Katsuhika Hokusai, um dos mais famosos artistas do Kyoe de sua época, o primeiro a desenvolver as imagens em sucessão de desenhos, com a aparição em 1814 do primeiro encadernado de uma série de 15 de seu Hokusai mangá. Ao criar o estilo que unia os caracteres man, involuntário, e ga, desenho, imagem, cuja palavra resultante significava imagens involuntárias, este se impôs definitivamente como sinônimo de tudo o que é relacionado à caricatura ou ao humor gráfico, à semelhança da palavra inglesa cartoon. Mesmo tendo de esperar até a segunda década do século XX para que o termo mangá fosse consolidado, Hokusai não poderia imaginar que a palavra por ele inventada abriria caminho, a partir da referida década, a uma das mais prósperas e gigantescas indústrias do país. Eu sou Evlásio Júnior. Eu sou o Calírio Neto. Ian. Eu sou a Nath. E esse é um podcast sobre mangá. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Então, galera, a gente está começando aqui uma edição piloto de um novo podcast do mangá, que ainda não tem nome. Vocês vão ajudar a gente a escolher esse nome, vai estar uma enquete com alguns nomes que eu vou pensar para vocês escolherem. Esse podcast, ele tá no dia que deveria ser aí o Sensou Cast, mas como já tinha avisado, não vai ter nesse mês o Sensou Cast. Vai ter a edição de outubro do Sensou Cast, como eu tinha prometido, vai ter. E vai ser a última edição do ano. Isso não significa que é o último Sensou Cast. Ano que vem ele vai voltar. Então, a partir de novembro, vai sair oficialmente esse episódio. Então vamos ver o que, é que vocês acham, né? Porque talvez se todo mundo odiar, a gente eu não faça. Enfim, vamos falar sobre mangá. Hoje, nessa edição que a gente vai fazer aqui sobre mangás memoráveis para cada um de nós. Cada um escolheu três mangás memoráveis e vamos falar um pouco sobre eles. E vamos falar sempre do jeito divertido, do jeito tranquilo, sem se preocupar muito com forma, com arte, com roteiro. A gente pode até falar, a gente gostou da arte, gostou do roteiro, mas sem se preocupar com detalhes técnicos. É um podcast bem mais livre para todo mundo se divertir e para todo mundo pensar, ó, esse mangá é legal, esse mangá não é legal, ou o que for. Vamos ver, né? Enfim, primeiro eu já queria agradecer a presença dos meus amigos Carlinho Neto, Ian e Nath. Não necessariamente essa equipe vai ser a equipe principal do podcast, mas obrigado por estarem aqui gravando comigo essa edição piloto. É que o cachê foi bom. Ok. Eu que agradeço de ter a oportunidade de poder falar sem parar sobre coisas que eu gosto. Não é? Nossa! Valeu, Ian. Foi profundo, cara. Pode estar de parabéns. Que legal, cara. Eu já fico feliz de ser lembrada. Sim. Cara, isso tem tudo a ver com os avatares de vocês, cara. O cara tá com o avatar de um maluco que por dinheiro. Não, um é maluco. Recolhe-se suas significâncias. É o peixe remo que busca um bom vínculo empregatício. Não é, maluco? Sim. Eu sou o coragem e o cão covarde. E tô com muitos dólares na mão. E a Nath tá com o personagem todo acabado, né? Obrigado por celebrar. Tá? Ah, é Classroom Crisis esse. Você tá vendo? Tá com tá bom mesmo ainda? Porque tem uma galera falando que tá muito bom, cara. Tem gente falando que é a melhor da temporada. Eu tô achando que tá ficando ótimo. Tá ficando muito bom. É porque ele foi os trancos e barrancos subindo e levando a escadinha, tá ligado? O Carlinho tá assistindo também, né, Carlinho? Tô, e eu concordo com a Nath sobre o anime. Concordo com a opinião dela. Enfim, um dia eu volto a assistir. Mas vamos falar e falar de anime, porque aqui a gente vai falar de mangá. Talvez vamos lá, depois então a gente fale um pouquinho sobre anime, quem sabe. Eu vou começar, então. A minha primeira obra, a obra que eu escolhi, foi Genshiken, que é o meu mangá favorito de todos os tempos, que não tem a melhor arte, não tem a minha história preferida, mas o conjunto da obra e a significância da série, pra mim, é que me faz achar ela uma obra tão memorável. Genshiken, ele basicamente é uma história sobre um grupo de universitários, que eles têm um clube, e o clube é chamado do Genshiken, e esse clube é o clube para estudo da cultura visual contemporânea. Desculpa, agora eu não vou lembrar de cabeça o que a sigla certinho. Não, tranquilo, daqui Genshiken é complicado mesmo. É cada. Genshiken já é um nome comprido, né? Porque, tipo, cada letra representa uma coisa, não cabia nem na porta. Tanto que eles tiveram que abreviar, né? O nome. É, porque o pessoal vai me dizer, ah, o cara gosta do anime e nem sabe o nome. Que merda. Tudo bem, é isso aí. Eu vou então usar aqui meu amigo Wikipedia pra falar pra vocês, que é o Gendai Shikaku Bunka Kenkyukai. Eu acho que se vocês conhecem o Uniportfólio, vocês... O Uniportfólio não, o Iopinando, desculpa. Se vocês conhecem o Iopinando, vocês devem entender muito bem o porquê que lá no topo do blog, e porque em vários textos eu falo sobre a cultura visual contemporânea. No caso que ele fala sobre cultura visual moderna, mas isso seria um erro, seria contemporâneo, mas também fosse. Por isso, basicamente também por causa dessa obra. E o que, que é o Genshin? Ele é um grupo de otakus que gostam de anime, mangá, doujins e coisas do tipo. E é a primeira obra que apresentou otakus adultos. Tudo bem, eles eram... Alguns tinham acabado de entrar na universidade, então eram quase que adolescentes ainda. Mas, em geral, eram pessoas adultas que tinham esse gosto, que andavam em grupo, que falavam sobre isso, que se divertiam com isso. É um grupo bem solto, não é um grupo de pesquisa. Era pra ser, mas não é, né? E eu também... Eu me via muito na pele do personagem principal, que era o Sasahara Kenji. E ele era um cara que ele era um otaku meio autocontido, era um cara que gostava de anime e mangá, mas nunca tinha ido atrás de ver mais de perto, comprar figuras. A figuras ele até tinha, né? Mas nunca foi atrás de ver, por exemplo, obras de doujin, hentai, ou até mesmo discutir com várias pessoas, né? O gosto dele, por causa que tem muito disso no Japão, né? Hoje eu acho que menos, antigamente tinha bem mais. Essa questão de que o otaku, como ele era muito marginalizado, ele sempre meio que tinha um medo de falar para as pessoas que também gostava daquilo. E é legal que ele encontrou nesse lugar um local que podia conversar com as pessoas tudo aquilo que ele gostava, de pegar dicas sobre coisas diferentes. É muito legal porque meio que foi o que aconteceu comigo lá quando eu, sei lá, tinha 15 anos. Que era um cara que não tinha tantos amigos nessa época, depois tinha mudado de casa anos antes. Eu meio que nunca tive amigos muito fortes, assim, pessoas com quem eu conversava um na frente do outro, né, ao vivo. A gente conversa, eu tinha mais amigos pela internet. E, bem, nessa época eu encontrei um grupo de pessoas, tinha os mesmos gostos que eu, e acabamos se enturmando. A gente criou, inclusive, tinha um signo, né, de um tipo grupo, né, que é tipo Genshin, se é. Então, por causa de toda essa familiarização com esse mundo otaku que o Genshin me trouxe, meio que relacionado também ao que eu tava curtindo e os amigos que eu tinha na época que eu assisti o anime, que eu li o mangá, tudo isso me fez gostar muito. E eu acho que a obra é muito legal. É muito legal porque as referências são muito bem feitas, a história, ela, apesar de ela ser meio que um slice of life, eu acho que ela tem um ritmo muito bom. Todas as coisas, inclusive, que você vê os caras falando, é legal porque depois, principalmente a gente que tem blog de anime, que tem blog de mangá, a gente vai ver que muito daquilo ali a gente pode usar exatamente para entender melhor a cultura otaku em geral, que vale, muitas coisas valem, cara. O anime com o Jibiki um Balance hoje ainda faria sucesso. Então, assim, eu gosto muito de Genshin, é a minha obra preferida de mangá de todos os tempos. Durante muito tempo foi o meu anime preferido, não é o meu anime preferido hoje em dia, mas eu gosto pra caramba. Inclusive, quando saiu a continuação Unidive, que é bem diferente, eu ainda assim gostei, porque ele ainda tinha uma pegada diferente, apesar de que era mais pro público feminino. E, tipo, eu gosto muito, cara, de Genshin, eu até hoje eu acho sensacional, assim. O que vocês acham de Genshin? Vocês leram, vocês não leram? Eu leio Unidame hoje em dia, acompanho o japonês. Não acompanho o japonês porque eu leio tradução, né? Mas eu li Genshin 1, depois 8 primeiro volume. Não é 8, não. 9. Eu tenho Genshin 9, no armário. 9 edições. Tá, eu comprei os da Panini. JBC. JBC. Tenho todos eles da JBC e leio o atual. E, cara, Genshin também foi pra mim um divisor de águas, eu devo até concordar. Eu li por recomendação do Didi Kart, lá do Anikenkai, que faz parte do grupo Genkidama agora, porque ele é louco por Genshin também. Uhum. E aí, cara, eu comecei a ler quando ele descobriu, pronto, ele começou a conversar comigo. Foi muito isso. Eu comecei a escutar o Anikenkai na época que saía antes, agora voltou, né? Por causa que ele era viciado em Genshin, né? Pois é, eu cheguei a participar de um programa que ele a gente comentou os 4 primeiros volumes de Genshin até. Só que não foi pra frente, né, esse programa, pelo menos. Cara, Porque Genshiken, é que nem você falou, né? Como é um mangá de pessoas adultas, assim, de com todo aquele estereótipo de como seria supostamente um otaku real, né? E tal, aí eu fiquei, assim, meio impressionado de como as coisas eram, assim, né? Cara, então é assim que talvez as coisas são, né? Mais realista, talvez. Nika, é muito divertido o Genshiken. O meu personagem favorito é o Madarame, que eu nem sabia. O Madarame, ele é best guy. Grande Madarame. Ori, adoro ele, cara. Ele só não é meu preferido, como eu disse. Eu me identifico mais com o Sazuhara, mas o Madarame é grande coisa. É um dos caras que eu fiz texto lá como personagem memorável do quase já extinto Anime Portfólio. É porque, assim, eu não me vejo sendo nenhum deles em específico, sabe? Assim, nem as meninas, eu não me vejo sendo nenhuma delas. Mas é, o Madarame é o personagem que eu mais gostei desde a primeira temporada, gosto ainda. Na segunda, porque ele ainda aparece, que bom, né? Porque a maioria dos personagens não aparece mais na segunda temporada, tão triste. Mas é. E, sei lá, pô, alguém acho que eu recomendo bastante pra quem quiser ler, por favor, leiam. É muito divertido, cara. É muito divertido. Lerem, olha Lerem. Lerem, Lerem. Sabe que eu não vi o mangá, então. Carlinhos, você leu? Não li esse mangá. Ai, vocês dois. Caramba. Sério. Eu sou o verme desse podcast, desculpa. Que ai, que desgraça. Tudo bem. Eu sou o Calírio Verme. Essa aí fica a minha dica. Eu sei que nem todo mundo vai gostar, tem gente que não vai gostar da arte. Eu não acho a arte ruim, eu acho a arte boa, por sinal. É, mas eu sei que nem todo mundo vai gostar. Às vezes a pessoa não gosta desse slice of life. É, tem muito cara que ainda lê mangá e que não gosta muito de ver coisas sobre os otakus. Bem, tudo bem. É, paciência, todo mundo tem seu gosto. Mas em geral, eu digo: leia o primeiro volume, leia só os dois, três primeiros capítulos antes de decidir se vai continuar ou não. Em geral, é uma obra muito divertida, muito interessante, e pra quem é meio que nerd, não só otaku, mas meio que nerd, e vai pegar as referências dos caras falando, por exemplo, um que eu acho muito legal no começo, mesmo no primeiro capítulo, que eles ficam ligando pra uns pros outros, né, no celular, tem um motivo, não vou explicar o porquê, apesar de que eu poderia, né, primeiro capítulo é spoiler, mas também, tudo bem, que eles ligam e cada um tem uma música diferente relacionada a um filme ou anime, é muito legal. No anime, quando isso aparece, você vai pegando, algumas não, porque é muito, muito japonês, mas outras você vai pegando, é muito legal. Ah, eu lembro disso. É porque eu não assisti o anime. O único anime que eu assisti foi o do Nidami que saiu. Eu não assisti o anime da série clássica, eu só li o mangá. Aí eu não tenho a referência sonora, mas eu lembro dessa cena todo mundo com músicas aleatórias. Porra. Principalmente Sasahara, que era Gudan, eu acho, com a música dele. Uhum. Era uma música bem old. Bem antiga, bem. Bem cult, antiga. Assim, bem louca mesmo. E era de um Gudan que o pessoal nem gosta muito, mas tudo bem. Pois é, e o Sasahara era muito por baixo dos panos, cara. Ele, tipo, gostava de umas coisas antigas, umas coisas loucas assim, e, tipo, escondia, né? Pelo menos até ele entrar no Genshin, não contou pra ninguém. É muito engraçado a cena de introdução ele ao clube, né? Que a galera fica na janela lá atrás. Esse tipo... Eu vou te falar, eu fui um verme por muito tempo. A gente brincava, eu e meus amigos, toda vez que compravam um figure, a gente sempre olhava pra ver se tinha. Ai, meu Deus! Massa! Aí não quero nem lembrar. Eu falo, não tenho mais vergonha mesmo de falar. Não, é porque eu lembrei uma coisa totalmente off-topic, que eu lembrei da figure de Prison School, Carlírio ia. Da Medusa. Não, você não lembrou disso. Você não lembrou disso. Aparece a Medusa. Nath, não. Pois é. Ai, desculpa, vamos cara. É muito engraçada aquela figura. Carlírio, Ok. É hora então de louvarmos ao verdadeiro criador, né? Vamos aqui falar do meu primeiro mangá que eu guardo com muito carinho no meu coração, na minha memória. Esse mangá é Guerreiras Mágicas de Rei Earth, Magic Knight Rei Earth. E quando eu falei em criador é porque o mangá segue uma linha de história diferente do anime e que na minha concepção faz até com que as duas obras, embora tenham o mesmo nome, o mesmo elenco, sejam tão quase como independentes entre si. E quando eu falo em criador, desculpe pelo spoiler, mas me refiro ao senhor Mokona. Ele é o criador do universo. Ele criou tudo que nós conhecemos por mundo, por vida, por ambiente, e ele criou a Terra, ele criou Sephiroth. Então, o mangá de Heihachi é maravilhoso por todas essas características. Não apenas essas que eu já citei, como algumas outras que eu vou citar brevemente. Guerreiras Mágicas de Heihachi saiu aqui no Brasil primeiramente pela JBC, naquele famoso formato, né, de páginas meio quase tanco. Meio tanco, páginas quase transparentes na época, mas com preço muito bacana. Era a época dos mangás ultra baratos. E era porque o real custava um dólar. Não, na verdade, quando o Heihachi foi publicado, o real já custava um dólar 20, e alguns centavos. 1,20, 1,30, por aí. Por aí. Quase. Mas era uma moeda bem mais forte que hoje em dia. Mas, whatever, voltando para Heihachi. Heihachi conta a história de três garotas que se encontraram ao acaso na Torre de Tóquio, um dos locais mais vistosos da capital japonesa. E lá elas foram levadas a um mundo diferente por incumbência de uma jovem princesa. Seria esta a princesa Esmeralda de Sephiroth. Ela convocou essas três garotas, Lucy, Marine e Anne, em seus nomes brasileiros, para defenderem o mundo mágico de Sephiroth contra um mal que estava assolando aquele planeta. O planeta estava definhando pouco a pouco. Isto porque alguém havia aprisionado a princesa, né? E esse alguém tinha que ser derrotado para que a princesa pudesse trazer a paz de volta a Sephiroth. Claro que o que eu estou falando nesse momento era o que as meninas imaginavam, né? Porque o contexto de certo e errado é tão ínfimo em Heihachi. O bem, mal, certo e errado são conceitos tão ínfimos. Ah, cara, aí você tá falando realmente um spoiler fudido. Não, cara, duvido que alguém nunca tinha ouvido falar de Heihachi, mas ora, desculpa. Carlírio, eu nunca li Heihachi. Heihachi foi lançado de 93 a 95, olha aí, já são 20 anos. Olha, que eu nunca li Heihachi, viu, Calírio? Cara, aí, eu tô falando da história básica. A história básica de mangá e anime é a mesma. É, o anime é muito bom, por sinal, eu gosto muito do anime. Tem o mangá, mas eu não lembrava o nome delas em português, cara. Eu só consigo lembrar do nome em japonês, cara. É impressionante. Eu não lembrava, você falou aí, eu... Aham, Lucy, Marine e Amy. Eu prefiro Akari, Fu e Amy, mas tudo bem. Não, tá certo, nada contra. Heihachi, ele é da famoso gênero Mahou Shoujo, né? Ou seja, um gênero que eu aprecio muito. E ele contém mecha, um gênero que uma certa amiga nossa curte bastante. E eu gosto bastante mecha. Sim. E contém muitos elementos de romance, aventura. Arrisco dizer que é quase um RPG em preto e branco na tua cara pra você ler e apreciar. É como se fosse um mundo fantasioso de RPG. Era isso que eu ia falar. Assim, uma das coisas que eu mais gostava em Heihachi, que mais gostei em Heihachi, é que apesar de ser um Mahou Shoujo, ele não é um simples Mahou Shoujo de vamos enfrentar o mundo semana. Ele é muito mais um RPG, né? A questão das armaduras que evoluem com o tempo. Eu nem sei se eu posso te dizer que é Mahou Shoujo. Eu sei que o título é Mahou Shoujo também. É considerado Mahou Shoujo, né? Não, o título também tem. É Mahou Shoujo. Mas é bem diferente, assim, dos Mahou Shoujos convencionais. O que não quer dizer que os outros sejam ruins. Tem muito Mahou Shoujo muito bom. E sim, claro. Mas eu gostava muito dessa pegada de RPG, porque eu vinha muito desse grupo de pessoas que jogavam RPG e, tipo, eu achava muito legal, cara, assim. Apesar de que eu sempre tive um pouco de antipatia com o Mokona Modoki. Tanto que, pra mim, olha o Mokona, Mokona Supremo é o Kure Mokona. Olha o que você vai falar. Grande aí Mokona Bebun. Mokona Bebun é o melhor, hein? De todos. Olha o melhor que vocês de todos vão é o Exatamente, o melhor olha de todos é o Mokona de XXHolic, quero nem saber. Não, o melhor de todos. Ninguém supera Mokona do mangá de Heihachi. Ninguém. O Mokona do mangá de Heihachi é o Mokona, com N maiúsculo. Ah, o Mokona. Mas eu só ia falar que, apesar de eu não gostar de Tsubasa, eu gosto do Mokona de Tsubasa, porque eu gosto dessa da brincadeirinha de meus 101 habilidades. É verdade, eu gosto de todos os Mokonas. Até da outra, mangaka Mokona, que é a que desenha. no clã Prime. Ah, sim. Próximo por... Ah, eu sou suspeito pra falar que eu gosto de todos os... Todos esses mascotes, entre aspas, de Mahou Shoujo. Até mesmo do Kyubey. Então, cara, você tá comprando briga comigo e não tá sabendo. É, eu vou te mostrar. Eu não sei, você já viu um Mahou Shoujo que é pra ensinar pessoas japonesas a falar inglês? Nossa, não. Tem dessa? Tem, é, depois eu passo. Quero ver se você vai gostar do pato mascote. Bom, pra encerrar essa parte sobre Rei Yurt, além desse escopo de RPG que é bem difundido, é um Mahou Shoujo aventuresco e muito bem centrado nisso, a linguagem da divisão entre certo e errado é a parte que mais me chama atenção no plot de Heihachi, no enredo. Assim, o que você pensa que é certo, na verdade não é tão certo. Aquilo que você pensa que é errado, tá longe de ser tão errado. Você ser bom, você ser mal, são coisas que estão paralelas. São duas faces de uma mesma moeda naquele mundo mágico de Sephiro. Um mundo tão belo, magnífico, que... infelizmente estava decaindo. E quando você descobre do porquê dele estar decaindo, quando você tem a noção do porquê que Sephiro estava se transformando num mundo morto, é de cortar. Eu vou ser bem sincero, a primeira vez que eu vi Heihachi na minha vida, que foi no SBT, eu me senti muito comovido. E quando eu li o mangá, em específico a fase 2 de Heihachi, que é a minha preferida, no mangá principalmente, eu me senti mais comovido ainda. É uma história que te puxa mesmo. Ela não força a atenção vem naturalmente. E, então acho que todos esses são pontos muito positivos de Heihachi. Além de ter uma arte que eu considero muito bonita, uma das melhores artes da Clamp, em minha humilde opinião. E se me permitem falar, eu adoro os olhos dos personagens. Os olhos são muito bem feitos, são a melhor parte dos desenhos, os olhos. Olhos magníficos. Mas o que eu tinha pra falar de Heihachi era isso. É um mangá que tá no meu top 3, assim, misturado com toda a alegria do mundo. Recordações a mil. Sempre releio quando eu posso. Muito embora o estado deles atual, eu prefiro nem comentar. Eu sempre releio quando eu posso. Sempre instigo as pessoas a darem uma conferida no anime, no mangá. Mas como esse podcast é mais referente ao mangá, eu digo, o mangá de Heihachi é quase uma obra de arte, na minha opinião. Vale muito a leitura, muito mesmo. Cara, eu nunca li a versão brasileira do mangá, apesar de eu ter a versão reimpressa da JVC. Eu não tinha aquela versão meio tanco, mas eu nunca li a versão brasileira do mangá, assim. Não acredito, cara, é muito boa a versão brasileira de Heihachi. Deve ser. Tipo, o anime já é muito bom, o mangá deve ser melhor. Eu devo dizer que é uma obra bem legal. Inclusive, pra quem tem um pouco de preconceito com o Mahou Shoujo, eu recomendo. Heihachi é uma obra interessante pra você ver a quebra, assim. Tal como Madoka, não tanto quanto Madoka, mas tal como Madoka, é uma obra que quebra o paradigma Mahou Shoujo padrão. Eu sou suspeito pra falar, porque não só eu amo Mahou Shoujo, como eu sou Clint Fag, mas Heihachi, leio Heihachi, assisto Heihachi. Não é minha obra preferida da Clamp, né? Mas é uma das. O problema de Clamp é fazer final, porque fazer história boa eles sabem fazer. É verdade, é verdade. E não se esqueça da frase mágica no final do mangá, Ian. Eu acho legal que o cara não quer falar spoiler, ele tá se segurando assim. Eu tenho que falar alguma coisa assim. Mas, bem, ok. Então, Nath, por favor. Então, primeira das três opções. Eu acho que eu vou começar com um shoujo. É um mangá. O mangá que eu escolhi foi Oran Koko Hoshibu, um mangá que foi publicado aqui pela Panini. Na época, eu ainda... Oxi! Acho que essa torcida foi de proposital, mas ok, prossiga. Ok. Desculpa, tá meio ruim aqui, pô. Certo, bora continuar o negócio do processo. Não, pode falar, tô brincando. Sim, eu sei, eu tô brincando. Tipo, na época que eu comecei a ler Oran, eu comprei o volume pela Panini. Sabe? Eu comprei a partir do volume 2, ainda por cima, porque não tinha o volume 1 na banca de revista. Eu vi lá o volume 2, assim, de um mangá aleatório. Ah, esse parece ser legal, vou comprar. Nunca mais faço isso, cara. Ai, hoje em dia só compro mangá que eu já sei que é bom, não. Naquela época eu escolhi aleatoriamente. Eu gostava de escolher mangás aleatoriamente. Eu também. Quanto aos mangás que tinham dois volumes. Ah, não. Hoje... Eu não sabia que o Oran ia ter 18. Hoje em dia, 10. Eu não posso, não dá. É, naquela época eu não entendia muito de mangá, era logo no começo, quando eu comecei a fazer coleção, tipo... Eu não fazia a menor ideia de diferença entre demografia, diferença de gênero, fazia a menor ideia de nada, assim, tipo, pra mim tudo era igual, era a mesma coisa. E aí eu peguei o Orão pra ler porque eu achei a capa bonita, eu lembro que foi por isso. Juro. E cara, é, o Orão, ele mudou a minha percepção. Acho que hoje em dia eu consigo considerar melhor, porque naquela época eu não tinha lido muito shoujos pra entender quais eram os clichês básicos de shoujo, né? Hoje em dia eu vejo que Oran foi um dos mangás shoujos que tentaram ao máximo fugir disso, assim, pelo menos a ideia principal dele. Shoujo de romance colegial. Bom, ele é um romance colegial, mas pelo menos ele é harém inverso, né? Então, um shoujo de harém... É que eu tenho um pequeno problema com pessoas que falam de demografia. Não, eu gosto, assim, eu acho que é uma divisão interessante, só que ela só vale pro Japão. Então. Isso, com certeza. É. Mas é porque a ideia de Oran pra mim naquela época era muito assim. Uou, que diferente, tá ligado? É, a menina que finge ser um garoto, Gigi Bender, que hoje em dia é super comum e tal. Ele é Benda, que estuda num colégio de pessoas ricas que não sabem o que é pobreza, não entendem as coisas comuns que se fazem na vida cotidiana, que pessoas comuns fazem na sua vida cotidiana. E aí eles usam isso pra fazer humor, cara. Eu acho que, tipo, Oran foi um dos principais fatores que fizeram eu gostar muito de comédia hoje em dia, sabe? Assim, tipo, um dos meus gêneros favoritos de mangás é comédia, e Oran foi, tipo, um dos principais... Num dos primeiros também, eu começar a aprender a entender as piadas, né? Porque japonês faz muita piada com trocadilho, muita piada com história japonesa. E, tipo, tem coisas que você só pega depois que você lê muito, né? E aí você vai com o tempo compreendendo. E, cara, eu acompanhei Oran inteiro pela Panini, mas eu corri pra ler na internet depois de um tempo. E foram uns bons anos, né, que Oran é manga mensal, então um capítulo por mês, né? Foda! Bons anos lendo. Meu Deus, aquilo. Ah, mas foi bom. Não tenho nada do que reclamar, não. Tenho todos os volumes no armário agora, de qualquer forma. Posso ler quando eu quiser. E só isso. Sei lá. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o Oran? A Nath falou tudo, gente. Eu não li o mangá. É porque eu comecei vendo o anime, né? Geralmente eu começo pelos animes. E eu não consigo passar o primeiro episódio. Eu dormi 4 vezes já vendo esse primeiro episódio. Não consigo. Caramba. Eu não consigo achar engraçado, não consigo achar nada assim divertido. Então, paciência. Eu não posso dizer que eu acho ruim pra caramba, porque eu só vi o primeiro episódio. Mas eu não consigo. ok. Ian? É, ninguém mais quer falar sobre o Oran. Ok. Ah, Ian. Vou falar aqui então de um mangá que com certeza o Carlinhos sabe qual mangá eu vou falar. Eu fiz um post pra ele sobre ele. Sobre cara, eu vou chorar aqui, porque eu sei o que você vai falar, eu vou chorar. Por favor. Um mangá que eu escolhi, um dos meus mangás preferidos, que sempre vai ter aquele lugarzinho especial no meu coração. Eu vou falar de Saisho Reiki Kanujo, ou como foi trazido pro Brasil, Saikan. Jesus. A premissa de Saikan vai ser uma história numa época de guerra, uma história de amor numa época de guerra entre dois alunos do ensino médio. Até aí tudo bem. Super maravilhoso, gente, é o que eu gosto, eu amo um bom romance. Só que então, certo dia, o governo japonês resolve criar a arma suprema. E quem que eles escolhem pra ser a arma suprema? A protagonista, que é a Tissi. Eles pegam ela, eles fazem mudanças no corpo dela e tornam ela uma menina máquina. A arma suprema. Os braços dela viram armas super poderosas que lançam mísseis. Ela tem asas feitas de espadas. E ela se torna a arma suprema e vai lutar na guerra. Tipo, ela é o que faz o Japão se levantar e conseguir combater os inimigos. Detalhe, Ian, isso também faz com que as outras nações queiram atacar o Japão a qualquer custo, pra tomar posse dessa super arma. Pra saber todos os segredos, né? Ela que sabe, porque além disso, eles fazem isso escondidos dos pais dela, então eles não podem saber. E ao mesmo tempo que ela tem que lutar, ela tem que manter a vida dela de aparências como um aluno normal. E nisso ela está em um relacionamento com o Shuji, um garoto normal que quer ter uma vida pacata. E que um dia, durante um ataque aéreo, ele foi fazer compras com os amigos dele na cidade em Hokkaido. Sapporo, na ilha de Hokkaido. E o Japão é atacado, a cidade é atacada. Então, ele caminhando pelos escombros, ele vê a Ti se transformada e lutando. E aí começa todos os conflitos internos dele. Ele ama ela, mas ele não sabe se ele pode viver com aquilo, se é aquilo que ele quer. E vai aos trancos e barrancos desenvolvendo o romance entre eles e desenvolvendo também a relação dos personagens com as pessoas ao redor e como elas mudam toda a concepção que eles achavam do que era certo e do que era errado. E de como entra em conflito a questão de o fazer o que deve ser feito, mas ao mesmo tempo querer abraçar os desejos egoístas de um adolescente. E tudo isso no meio de uma vida na escola e tentar manter um relacionamento saudável. Então ele joga todos os temas que eu gosto dentro de um próprio mangá. Vai ter drama, vai ter romance, tem muitos momentos de comédia. Pra quem leu o mangá, não só assistiu o anime, vai perceber que o anime focou muito mais nas cenas de ação. O mangá, eles vão ter uma quantidade maior de cenas de slice of life. Eles indo pra escola, o Shuji e a Chise passando um tempo no pátio da escola, pensando, fazendo provas. E o anime cortou bastante isso, porque o anime queria focar mesmo na cena de luta. O Ian, vale lembrar aqui, fator curioso apenas, que toda vez que a TC era chamada para guerrear e voltava para tentativa de sua vida pacata, naquela pequena cidade portuária, ela sempre ficava com os curativos nas pernas e tal, né, nos braços. Aí você ficava imaginando, caramba, como é que pode a pessoa se transformar numa máquina, o corpo dela se abre pra sair aquelas bombas todas e tudo fica normalzinho, só com curativo ali. Como é que pode isso, cara? É só o curativo, pum, tá lá, tá resolvido o problema. Paciência, cara. Mas ela não tinha um fator de cura. Ela tinha um fator de cura. Ela tinha um fator de cura, sim. Sim, tipo, sim, aquele curativo era só pra manter a aparência, dizer que só foi um arranhão, machucado normal. É porque ela era estabanada demais, tipo, ela mesma falando dela mesma, ela é uma menina fraca, estabanada, não é boa na escola, exceto... Só é boa em história. Só em história. Isso, ela só é boa em história porque ela gosta de decorar linhas de tempos e datas. Eu só vi o anime, então eu tenho uma pergunta pra vocês. O Shuji é suportável no mangá? Porque assim, eu não acho Saikano ruim. Pra mim, só queria que o protagonista morresse na primeira cena. Mas tirando isso, eu não acho Saikano ruim. Não, é porque eu realmente achei ele insuportável, achei ele um babaca, mas tudo bem. E ele é um babaca. Ele tem a namorada mais legal do mundo e... Mas assim, eu acho Saikano uma história bem bacana, assim, como... Falando mais do anime, né? Eu acho bem bacana. No mangá eu não sei. Eu acho que eu não ia gostar do mangá por causa desse slice of life e tal. Que eu realmente... Eu não consigo gostar, cara. Eu não consigo. Então... eu sou suspeito pra falar. Porque até mesmo no post do Carlírio, que eu fiz pro Carlírio, quando eu poderia ter falado mal do Shuji, eu não falei. Assim, ele não é um dos meus personagens favoritos. Obviamente, tipo assim, no geral... Mas eu consigo compreender o que ele sente, porque ele é um espectador em todo aquele drama que a Tissi vive. Que ao mesmo tempo, que ele não sabe como ela se sente de verdade, ela tá em dor constante, ela tá sempre... Os conflitos internos que ela tem, que são muito melhor trabalhados no mangá, também é uma coisa que toca bastante, e é uma coisa que ele não sabe. Porque um dos grandes problemas do relacionamento deles... foi a falta de comunicação. Eu considero o Shuji uma pessoa extremamente egoísta. Eu concordo, eu acho que ele tá no mesmo nível do protagonista do Kimigawa no Azumuei. Não li, então não sei. Mas então, eu considero ele uma personagem muito egoísta. Porque ele tem ainda aquela visão de que ele quer que tudo fique bem, mas ele quer que fique tudo bem ali tendo ele como centro da situação. Quer que fique tudo bem com ele. Ele quer que a Tissi pare de lutar pra ficar com ele. Ele quer que ele sempre quer fazer tudo de uma forma que acaba sendo conveniente pra ele. Esse é um dos pontos negativos pra mim, no que eu vejo ele. Mas ele melhora bastante pro final, porque, claro, ele vai chegar num momento em que vai ser ali o ápice mesmo do egoísmo dele, que eu não vou falar pra não ser spoiler, mas vai chegar esse momento. E por causa da atitude que ele tomou, a Tice vai passar pelo pior momento que ela poderia ter como arma suprema. E aí vai ser a grande quebra de todo aquele mundinho perfeito que ele tava tentando criar. E aí vai dar muita treta, e aí você vai chorar pra caramba, e se você for como eu, você vai querer quebrar as coisas, e vai gritar, e vai ficar tipo ouvindo Evanescence no escuro do seu quarto, com chocolate. Porque eu sou desses. Eu acho que como uma dica de mangá de romance que quebra, ele é bem legal, assim, eu acho que... Eu não li o... Na verdade eu tô falando do mangá, mas não li, né? Eu vi só o anime. Falando pela história que eu conheço, eu acho que ele é uma dica bem legal, assim. Pra quem quer fugir do colegial padrão, do romance colegial padrão, assim, eu acho que é uma boa dica. Bom, é que, tipo, ele não se foca somente ali naquele romance entre o Shuji e a Tice. Tem várias personagens secundários que também estão envolvidos em seus romances e que também têm os seus problemas amorosos. Em determinado momento, vão se chocar ali, um determinado casal vai se chocar com a Tice e o Shuji e vai criar um conflito bem grande ali entre eles. Vai ser um dos momentos assim, mais difíceis para a Tice, porque como arma, como uma máquina, ela está sempre se desenvolvendo, ela está sempre passando por manutenção e melhorando como máquina e perdendo o lado humano dela. E a partir desse momento, ela chega naquele dilema de ela pode usar as habilidades que ela tem como uma máquina pra poder ficar sabendo o que acontece ao redor do Shuji, mas aí ela entra na questão de eu devo ou não devo fazer isso, eu quero ou não quero saber o que ele faz quando eu não estou perto dele. E então tem muita questão de conflito interno que eu acho bacana, porque por mais que eles tenham iniciado tipo, um robô gigante no meio ali, que ela se torna uma máquina, eles ainda tentam pegar para aquele lado humanizado em que uma pessoa que tá lendo ali e tá passando por um momento parecido vai se identificar. Então, por mais que seja uma história fantasiosa, ainda dá para rolar uma identificação com o público. Achei isso bem bacana. Até um ponto a favor do mangá, apesar de eu dizer que eu não li, é que eu sei que o mangá é bem mais fiel pelas informações que eu tenho... fiel, né? Porque ele é original, né? Ele é bem mais interessante, até porque o estúdio que produziu o anime foi o Gonzo, e o Gonzo adora mudar a história, né? Mudar coisas, o negócio. Então, certamente o mangá tem várias coisas que é muito mais interessante, até porque são... desenvolve melhor, né? Tudo, então... Assim, como eu falei, eles cortaram algumas partes mesmo de Slice of Life pra poder focar mesmo na questão de batalha da Tis. Eles adicionaram alguns personagenzinhos ali pra, entendeu, acrescentar um pouquinho mais de drama. Uhum. Mas, assim... E eles mudaram algumas cenas, mas também porque eu acho que considero que no mangá algumas cenas eram mais pesadas pra poder passar na televisão. Uhum. Tinha algumas cenas mais pesadas no mangá. Mas, assim, se for pegar um padrão geral, essas pequenas mudanças que eles fizeram acabaram não alterando tanto no desenrolar da história. Então, se for questão de conteúdo, ele é, tipo... 90% fiel ao mangá. Entendeu? São pequenas coisas, mas que tipo, não vai alterar o resultado final, que acabou sendo igual ao do mangá. Enfim. Alguém falar alguma coisa de Sakano, mas a gente pode passar pro meu próximo. A gente tá. Podemos passar sim, devemos. Então tá, então leiam o Sakano. Não façam como eu, por favor, leiam o Sakano. Um dia eu lerei, assim. Eu tá uma promessa que um dia eu lerei. Talvez no futuro, quem sabe, a gente faz um cast sobre Sakano. Ah. Só pra ouvir lágrima, né? Que, tipo, um podcast sacana é só pra ouvir lágrima, né? Mas, tipo, não é pra logo. Só pra avisar logo, não é pra logo. Eu sei, mas nossa senhora. Só essa imaginação, meu Deus. Ai, pera, que atingiu Nirvana. Você não pode morrer ainda. Ok, então, meu segundo mangá é. Evangelion, né? Evangelion, ele tem um motivo pra ser memorável pra mim. É, não só, é um dos mangás que eu mais gostei de ler, apesar... O mangá, principalmente, eu gosto mais do mangá do que do anime. Principalmente porque ele corrige várias coisas no anime que eu considero falhas, né? Eu não considero só ruins, eu não considero só que o mangá é melhor nesse ponto, porque eu acho que realmente ele corrige algumas coisas que eu considero falhas. É, mas, principalmente porque ele foi o primeiro mangá que eu li. Apesar de não ser o primeiro mangá que eu terminei, por motivos óbvios, né? Não tinha muito como, né? Evangelho é meio complicado. É, foi o primeiro mangá que eu li, foi o primeiro mangá que eu comprei na banca. Eu tinha as versões da Conrad e tal, tanto que eu acho até melhor, né, o material. É, apesar de ser meio tanco. Hoje em dia eu só tenho uma versão da JBC, mas eu admito que eu gostava mais da versão da Conrad. E, bem, é um mangá que eu... Me deixou fascinado por causa que, pô, eu vi Evangelho a primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, Evangelho impressiona qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É uma ficção científica muito louca, que tem coisas de religião, de várias mitologias, de... Porra, é um prato cheio pra você ficar empolgadaço e ver coisas e teorias e coisas malucas. Quando você tem 15 anos de idade, você simplesmente se apaixona pela ideia, pelo foco, pelos personagens e tal. A Asuka, desde a primeira vez que eu vi a Asuka, desde aquela época, a primeira vez que eu li o mangá com a Asuka, ela se tornou minha personagem preferida, até hoje é minha personagem preferida de todos os tempos, de todas as mídias. É, pois é. E assim, a Evangelion não é o meu mangá preferido, tá longe de ser o meu mangá preferido, mas é um mangá que eu gosto pra caramba. É, ele vai falar da história. Eu não sei, eu não vou falar da história de Evangelion, desculpa. É, eu sei que a maioria do pessoal conhece, mas quem não conhece, eu vou indicar pra vocês escutarem o Anime Podcast, pelo menos o comecinho, que a gente fala sobre a história de Evangelion. Depois vocês param, porque tem spoiler pra caramba. Mas, escutem lá, o comecinho aos 20 primeiros minutos, apesar de ter alguns spoilers, vocês vão esquecer quando forem ler. É, até porque o mangá é diferente do que a gente fala do anime. É, vou indicar lá. Podemos resumir o podcast sobre Evangelho assim: Asuka, te amo, assinado em Vilásio. É, não foi bem isso que foi, mas tudo bem. Acho que a voz de Vilásio, né? É minha waifu. Já que, ai, meu Deus. As pessoas têm que falar, né, de quem eu sou waifu, então pronto, Asuka é meu waifu. Não é porque eu não gosto desse negócio de casamento com pessoas mais cedo, mas tudo bem. Inclusive eu falo isso no podcast. Mas é meu personagem preferido, assim. E eu gosto muito da ideia geral. É claro que eu não gosto de todos os personagens, óbvio, né? Shinji. Mas eu acho muito, muito bom, assim, toda a argumentação, a forma como a história se desenvolve. E se você não quiser, eu falei dessas teorias todas, se você não quiser olhar essas teorias, você ainda assim vai se divertir. Porque é uma história divertida. É uma história bem bolada, é uma história que, apesar de ser meio complicada, tá, muito complicada, você lê tranquilamente, se divertir com as lutas dos mechas, porque tem mecha, tem monstro, tem invasão alienígena, tem um monte de coisas assim. Quem curte ficção científica, cara, é quase que obrigatório, na minha opinião. É um mangá, realmente, que você tem que ler. Então fica a dica, assim, Evangelion é um mangá muito legal, é memorável pra mim. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa de Evangelho. Não precisa. Evangélico. Não, pera. Evangelion é polêmico. Pera. É Mamilos. Muito polêmico. Mamilos vulgo Shinji. Opa! Eu vou falar que eu não assisti o anime de Evangelion, eu li Evangelion, o mangá, mas eu não terminei ainda. Que, né? Não. Quanto tempo ele ficou parado? Foda. Não terminei, mas eu li a edição da Conrad, minha amiga tinha as edições da Conrad, eu li as dela, até um determinado volume que eu não lembro mais até onde eu li, mas eu li. Não vi os animes, nenhum deles. Eu baixei os filmes pra ver, mas não vi até agora nenhum. Mas o que você gostou do que você leu? O que você achou? Eu achei interessante a história, porque foi o primeiro de robô gigante que eu li e tal, e ficção científica também, eu acho. Deve ter sido o primeiro de ficção científica que eu li. E, pô, a ideia, assim, tipo, pessoas vão salvar a Terra de alienígenas, que é... legal. Eu achei divertido. Na verdade, não é só isso. Não é, como eu já falei no podcast lá, você quer saber a história de Evangelho? Você pode ler a Bíblia. Ai, meu Deus. Opa! Né? É porque os primeiros volumes que eu li era tipo, lutinha, ui, matou o anjo, legal, ui, próximo, tá ligado? Assim, tipo. Uhum. Não tinha muita coisa por trás ainda. Por enquanto, pelo menos. Aí era tranquilo. Porque o começo de Evangelion é tipo. Ah, vamos entrar nos robôs e matar os anjinhos. Não, nunca, é. Nunca. O Evangelho nunca é assim. É tipo, ah, Shinji, entra na porra do robô, por favor. Entra na merda do robô. Não, Evangelho, o início de Evangelho se resume a... O início de Evangelho se resume a... Matem os anjos, papai, eu vou entrar no robô, me nota. Isso é do primeiro, não é nem spoiler, galera. A gente pode falar. O Shinji é um louco que procura a atenção do pai dele, mas que tem medo de entrar no robô gigante. A Rei, bom, ela é a Rei, ela vai continuar com a mesma cara do início até o final. E a Asuka, Asuka Best Girl. Asuka é a tsundere. Pronto, resolvi. Pois é, Best Girl. É a única tsundere que eu gosto. Não, segura. Não, desculpa. Cat Dori Kaname do Fullmetal Panic, que eu também gosto. Mas são as únicas. São as únicas. Apesar de que eu acho que a Asuka tem um motivo, né? Mas tudo bem. Eu não vou ficar aqui falando Asuka e tal. Mas o que é assim, acho que até o fato de não ter falado a sinopse pode deixar o pessoal mais interessado. Tipo, robô gigante papo. Pai? Garotinhos, né? Opa, que é isso? Jesus, que loucura é essa? Gente, entra no porão, gente! Enfim, então é isso. Evangelho, o meu segunda seleção. Vai lá, Nath. Eita, não é o Carlírio o segundo? Ah, Carlírio, vai, Carlírio. Ok, então serei curto, serei breve, porque vamos falar de uma comédia romântica muito legal, onde nós temos... Com os cachorros do Carlírio de fundo... É, os cachorros estão aqui latindo, eles são minha torcida particular, estão com bandeiras aqui, faixas, é uma maravilha. É, não pergunte as cores, porque eu não vou falar. Então, essa comédia romântica que eu quero falar pra... Quieta! Então, essa comédia romântica que eu quero falar aqui é nada mais, nada menos do que Love Hina. Odiado por uns, amado por outros, eu tô no grupo dos que amam essa obra. É isso aí. Odiado? Sério? Eu não conheço Sim, muito tem, mas... Eu conheço muita gente que odeia Love Hina. Conheço muita. Por que o Keitaro é tapado? Na verdade, eu odeio Love Hina porque eu acho Love Hina uma obra tapada no geral. Eu lembrei de um comentário que eu li que foi tipo: falem de shoujos como Love Hina. Shoujos. Cara, Love Hina é por isso que eu acho que não se pode, não se deve usar demografia no Brasil por causa dessas loucuras, sabe? Deixa pra lá, ok. Isso é triste, cara. Ai, então, só pra explicar pra galera, Love Hina é um shonen, tá? Não é um shoujo. E é um etch ainda por cima, pra deixar claro. Um harém. Exatamente. E também harém em romance colegial. Harém com comédia romântica. Oh, meu pai. Enfim. Ai, Love Hina... Love Hina, resumidamente, conta a história de um garoto azarado na vida, que não tem habilidade nenhuma e tá taxado a ser um derrotado até sua morte, que é o Urashima Keitaro. Ele recebeu uma incumbência de sua avó, uma incumbência que ele não esperava, que era tomar conta de uma pensão no lugar dela. Só que ela nunca contou pra ele que essa pensão era um dormitório feminino. Então aí começa todas as confusões na vida desse rapaz. Que teve que mentir sobre o seu grau de instrução, que estava na faculdade Todai. Todai é uma das faculdades mais, mais tradicionais de Tóquio, mais prestigiadas. Aparece em diversas obras, inclusive, não só em Love Hina. E nesse contexto, o Keitaro ele vai desenvolvendo uma afeição por algumas personagens e todas as outras garotas vão desenvolver de alguma forma uma afeição por ele, cada uma seu próprio estilo. Temos uma tsundere, que é a Naru Segawa Naru, né? Temos a criancinha fofa, que é a Shinobu Maehara. Temos a praticante das artes samurais, que é a... Deixa eu me lembrar, peraí. Desculpa, não lembro de cabeça, não é um personagem. Apesar de que essa é a minha personagem. Não. A minha preferida é essa. Não lembro o nome de cabeça de nenhum mangá, de nenhum anime que eu já sei. Ah, me lembrei, Aoyama Motoko. Eu acho muito tempo pra mim passar preferido. Até eu conheci a Su. Temos a menininha louca que veio de um país que ninguém sabe o nome, que é a Kaola Su. Segunda melhor personagem de Love Hina. temos a Otohime Mitsumi, que é a minha personagem favorita, a menina esquecida que se assemelha, é quase um Keitarou versão mulher, a Mitsumi. É, de tão, assim, pela sua mente estabanada. Não, mas não, eu acho, eu acho. Só muda que ela é inteligente, só muda que ela é inteligente. Nada a ver, cara, não tem nada a ver com o que eu falei. Eu acho que tem, eu acho que tem. E temos a Kono Mitsune, que é chamada de raposa, né? Vamos dizer assim, gosta de uma boa bebida, de se espreguiçar no sofá e por aí vai. Eu acho que dá pra entender porque que o nome dela, pra quem entende, né, de trocadilho japonês, o nome é Kono Mitsune, né? Que seria K e Kitsune, raposa. E esse grupo da pensão Hinata me faz rir do início ao fim toda hora que eu invento de folhear esse mangá de novo. É hilário! As situações que são criadas no mangá nunca elas teriam uma corporação muito saudável no anime, como na verdade, na minha opinião, não tem. Mas. Não vamos comparar. No mangá, Love Hina é muito prático. Love Hina é muito saudável de você ler. Você se diverte, com. Você se diverte até com as porradas que o Keitarou toma, e não são poucas. É assim, não Love, são poucas. Love Hina é muito divertido, assim. Eu não gosto de Arém. Eu não gosto de Arém, assim. Já teve uma época da minha vida que eu gostava, mas eu via qualquer coisa. Eu não gosto de Arém, e ainda assim, eu acho Love Hina um mangá divertidíssimo, é muito engraçado, é muito bem bolado. É muito. É legal, você torce realmente com os personagens, apesar de todo o Eti, de todo o Arém que tem por aí, até de vários clichês, né? Hoje em dia, principalmente, agora todo mundo conhece esses clichês, né? Talvez na época nem tanto. Apesar de tudo isso, cara, é muito divertido o mangá. O anime é aquelas coisas. Mas o mangá é muito divertido. Muito divertido. Com certeza é. É muito bom também ver em certos momentos, nos primeiros volumes do mangá, como. Mas que você esqueceu de falar do melhor personagem, tá certo? Qual que é o melhor personagem dela, Dani? Tama-chan, pô, é óbvio. Não, Tama-chan é uma mascote, é a tartaruga voadora. Deixa o Tama-chan. É o melhor personagem da série. É a tartaruga. Eu tenho um chapéu de Tama-chan, cara. Você tem um chapéu de Tama-chan? É, assim, eu não gosto de brincar e tal. É porque eu tenho ele até hoje por causa que eu tenho a. Como é o nome, cara? É a cantora da a segunda abertura de Genshin, ela veio pro Brasil num evento. Num Anime Friends. Foi o único que eu fui. É porque eu não moro em São Paulo, moro muito longe. E eu tenho o autógrafo dela nesse chapéu. Então eu nunca vou. Cara, eu tenho uma camisa de Love Hina com a Naru Segal, Naru junto do Shinobu Maehara, isso basta. Ah, mas é porque é a cantora da abertura de Genshin, cara. Essa camisa eu tenho comigo já faz 11 anos. Comprei no evento em 2004. Tenho essa camisa até hoje. Não a uso por razões óbvias, mas eu tenho. Que bom, né? Que bom, né, Camila? Em evento ainda, cara. Tô me entregando, socorro. É, cara, não usa não. Eu também não uso esse chapéu, cara. Não usa não. Qualquer dia eu tiro. Eu usei ele por 3 horas, nunca mais. Eu usei a camisa somente 2 vezes. Uma no segundo dia do mesmo evento e outra 1 ano depois em outro evento. Muito bem. Meu Deus. Em evento. Só em evento. Só não, em evento. Nem evento. A gente já passou dessa fase. Enfim, Love Hina é um mangá que eu recomendo pelo seu humor bem apurado, pelas situações mais inusitadas possíveis, com honraria que é a Kaola Su e suas magníficas invenções. A aparição de certos personagens no decorrer da história também influencia muito nos meus pontos positivos para Love Hina. E, bom, o que eu tenho para falar de Love Hina é só isso, que é um mangá que eu realmente recomendo com toda a alegria do mundo. Tem a versão antiga também, não comprei a nova, só tem a versão antiga que foi lançada pela JBC há milênios atrás, da época do mangá baratinho também. E acredite, Love Hina era semanal na época. Putz, cara, era uma edição por semana. Maravilha. Eu tenho uma dúvida que eu quero que todo mundo responda sim, por favor. Ele é o melhor mangá do Ken Akamatsu? Sim. Sim. Sim. Embora eu conheça pessoas que pensam o contrário. Eu conheço. Por favor, não diga que alguém prefere Negin, mano. Preferem, tem muita gente. Tem. As pessoas que eu não quero ser. Eu não escutei o Ian falar assim. E? Ian. Oi, gente. Repita a pergunta pra ele. Eu não li Negima, eu não li Love Hina. Ah, então tudo bem. Eu não tenho muita paciência pra Arém. Eu também não gosto, porque Love Hina, ele é realmente muito legal. É sério, assim. Eu tenho uma coisinha com Negima de não gostar mais. Não desgostar mais de Negima. Pela questão de que eu, tipo, tava na quinta série e um amigo meu levou o um mangá de Negima. Aí eu falei, nossa, o que que é isso? Aí eu abri, aí foi, tipo, numa cena em que estavam arrancando a calcinha da menina, eu acho. E a professora viu. Foi tenso. E aí eu tenho, tipo, uma rixazinha com Negima, da qual eu quero passar longe. Pode falar, hora. De Negima pode falar mesmo. Eu não, não. Eu gosto. Negima foi cancelado aqui no Brasil, não foi? Não, foi até a final. Ah, tá. Até final. Pelo que eu sei de Negima, me corrija se você estiver errado, mas é tipo um garoto que tem o quê? 1,50m. Não, tem 10 anos. Menino de garoto de 10 anos que é professor de magia de um bando de mulher peituda. É, pois é. De 15. É. Elas são peitudas, mas elas têm 15 anos. Ah, mas aí. É Japão. É porque, tipo, se a gente for falar isso, vai dizer, são um monte de mulheres peitudas no Japão, né? Hã? Japão te compensa o que eles não têm na vida real no 2D. Exato. Exatamente. Eu realmente acho que Love Hina é uma obra bem divertida, assim. Vocês deviam tentar. Todo mundo que não leu devia tentar ler um volumezinho e ver. Sim, se não gostar, sim, vai. Eu realmente acho que o primeiro volume de Love Hina é bem chamativo. Enfim, Nayara. Natália. Nayara? Nayara, você tá aí? Oi! Natália, Rafaela, oi, Natasha. Como é que Nayara não falou dos mechas, gente? Desculpa, vamos lá, Natália. Ai, meu Deus. Certo, próximo mangá que ninguém vai comentar sobre, porque é um yaoi e ninguém lê yaoi aqui. É só que você fala de Gravitation, que também eu não vi, não. Mas tudo bem. Fala de Junketsu Drop, esse aqui. Esse não, também fala não. Fala do Yaoi de Pombos, opa, Yaoi de Pombos não tem. Não! Então, calma aqui. Não, calma, que a gente já falou. O Ikuhara ainda não liberou, calma. A do Fuma Frame vai ser um anime do Ikuhara, tudo. É, o segundo mangá que eu escolhi se chama Haruo Daiteita, que na época que eu comecei a ler Yaoi, tipo, Yaoi ele tem muitos, que nem shows também, tem muitos estereotipos assim, e a maioria deles é tipo, hulk, menininho afeminado, semi, cara musculoso, machão, whatever, sabe assim. Eu vou não use termos específicos de Yaoi, tem vários ouvintes que não entenderam. Apesar que a gente tem um podcast sobre Yaoi do Anime Cult, vocês podem escutar lá, a gente explica todos esses termos, foi bem... tenso essa gravação. Pra mim. Sabe, que tava de ouvido só, né? Ai, meu Deus, certo. Desculpa. Whatever. Casalzinho é sempre um diferentinho do outro, porque um tem que representar a mulher na relação e aí fica com a carinha de feminino. Whatever. É... tipo, ai, me ensine. Caramba. Continua, por favor. Voltando. Aí, então, Haruo Daiteita foi, acho que talvez, não foi o primeiro mangá que eu li que tem realmente uma história, né? Porque a maioria dos mangás de hoje também, tipo, é pretexto pra sexo, basicamente. Eu pensei que sexo só tinha no Lemon, mas tudo bem. Não, mas é Lemon, tipo, se você for ficar separando, eu considero tudo uma coisa só, yaoi, pronto. Tudo uma coisa só. Será que alguém até agora ainda não pegou do que é a yaoi? Você quer que eu diga? Dois homens, cinco... É o quê? Brincadeira. Então, pá. É romance entre dois homens, que é o gênero mesmo, lá eles usam boys love, né? Yaoi... Eu até hoje eu não sei se yaoi é pro doujin ou se é o boys love que é pro doujin. Não, yaoi é ocidentalizado. Boys Love no Japão seria o que é yaoi aqui. É, Shonen Ai seria histórias onde garotos estão apaixonados, assim, tipo, não tem diretamente relacionado a homossexualidade ou nada assim do tipo. Doujinshi é doujinshi, sinceramente. BL também pode ser pra doujinshi lá no Japão. É porque BL é tipo. BL é homossexualidade entre dois homens, pronto, é isso. É, tudo Boys lá, Love, lá acho que é nome. Isso, tudo lá no Japão é BL. É mais prático. E aí, Haruo Daiteita foi, tipo, um dos mangás que eu descobri que tinha uma história por trás, pelo menos, né? Um dos poucos, talvez, mentira, não é um dos poucos, não, mas, sei lá, foi 70% dos mangás yaois. Não tem lá muita história assim pra se contar. E esse aqui, pelo menos, ele tem alguma coisa pra falar. Ai, meu Deus. É a história de, tipo, dois rapazes que eles estavam tentando ser atores, né? Eles começaram a carreira dentro de vídeo pornô mesmo, na época, no começo. Só que aí eles foram conseguindo chances, assim, de trabalhar em série de TV, trabalhar em filme, essas coisas. E eles foram construindo uma carreira, né? Até se tornarem atores de sucesso. Esses dois, eles meio que estrearam o primeiro filme deles. Foi, assim... Aí o passo inicial para poder eles começarem uma carreira fora dos filmes pornô foi um filme específico de uma novel que falava exatamente de um casal homossexual. E aí eles dois foram escalados para representar esses atores, ou esses personagens dessa novel. E, tipo, eles se conheceram e a relação deles não era muito boa no começo. Os dois, eles brigavam muito e tal, mas em decorrência do sucesso que o filme fez, eles começaram a receber mais papéis, eles foram se encontrando, sempre acabavam se encontrando em outras séries, de filmes, essas coisas. E aí, ao longo do tempo, o relacionamento deles foi começando a se desenvolver até chegar numa hora que eles começaram a namorar, agora. E o mangá, pelo menos, ele não fala exclusivamente do romance entre eles. Ele fala também da história por trás, tipo, o desenvolvimento da carreira artística de cada um dos personagens, tá entendendo? As dificuldades que cada um teve pra poder, sei lá, criar personagem, né? Pra desenvolver roteiro, pra organizar o tempo entre as gravações, todos os problemas dentro da área artística, assim, com eles como atores, é falado dentro do mangá de uma forma assim que você compreenda como se você estivesse vivendo a vida junto com eles, tá entendendo? E tipo, existe todo um problema de sexualidade no Japão até hoje, existe, né? Racismo, essas coisas, e é uma coisa que é também muito comentada dentro do mangá. Tem muitos mangás yaois que não ligam pra falar sobre racismo, sobre a dificuldade de ser homossexual em, sei lá, em qualquer lugar, whatever. É difícil assim em qualquer lugar do mundo. E esse mangá, ele faz questão de puxar esse assunto. Ele puxa um pouco mais o boys love pra próximo à realidade, tá entendendo? E foi isso que me chamou muita atenção na época. Eu recomendo bastante esse mangá. Ele é longo, infelizmente. Ele tem 14 volumes já, completo. Tá tendo uma continuação agora até. Mas ele não é só sexo, não é só romancezinho, whatever. Ele tem um pouquinho a mais, tá entendendo? E é essa parte do pouquinho a mais que eu acho que vale a pena ser lida. Acho que é isso. Será que é só um nome que eu achei tão complicado? Desculpa. Não, eu achei o nome meio complicado. Ah, tá, é porque eu li errado mesmo. Ah, Haru. Mais um motivo. Né? Haru de Spring, Haru ou Daite Ita. Haru ou Daite Ita. Verdade. Tem algum anime, alguma ova desse anime que eu acho que tem. Tem dois episódios de ova. Uhum. Porque eu tô pensando, você falou da história, eu tava lembrando de um yaoi que eu achei uma vez que eram realmente dois atores. Eu não sei se vai ser esse. Um dos personagens, ele é loiro e tem um cabelo mais ou menos grande. Sim, pronto, é esse mesmo. Ah, não sei é qual esse, é. Esse. O ova, ele é tipo. Uns dois primeiros volumes. É porque quando o cara faz ova, ele quer mostrar a ideia inteira e aí vai cortando todos os processos, só mostra as partes que é importante, né? Só o sexo. Uhum. E aí só isso, ova, beleza. Uhum. Uhum. Ainda bem que eu li uma mulher na época. Eu achei o primeiro episódio, eu parei. Sexo. Uhum. É complicado. Não, é todos que suportam. Eu suporto. Ótimo. Ok. Yeah, então, por favor, seus mangás. O segundo mangá que eu escolhi hoje pra falar hoje pra vocês ainda está em publicação. É um shoujo Tsukitei Nayo, ou como ele foi traduzido nos Estados Unidos, Say I Love You. Ele teve uma adaptação de anime também. Foi em Kokobi. É. Um ano aí que eu não lembro quando ele teve, eu acho. Não, 2012. Enfim. Vai contar a história de... É um shoujo, então vai ser um casalzinho que vai estar... Tá... Vai contar a história desse casalzinho. Eles estão na escola, assim, um escolar. E a protagonista, Tatibana Mei, vai ser uma... Ela era, tipo, excluída ali na escola. Ela não falava com ninguém. O pessoal praticava brincadeiras com ela, tipo, ela não fazia nada, ela não ligava pra nada. E ela tem uns traumas de infância aí, em que ela cresceu sem conseguir confiar nas pessoas e sem querer amigos. O que me chamou a atenção nesse anime foi que ele é bem diferente de muitos outros shoujos que eu li nessa questão do romance colegial. Ele não tem uma coisa fofinha, uma coisa idealizada. Ele vai mostrar... vai mostrar situações que não são legais de se verem, digamos assim, entendeu? Ele vai ter um foco muito grande nas personagens secundárias e nos próprios problemas psicológicos que eles têm. Então, não tem um desenvolvimento só dos protagonistas, tem um desenvolvimento muito bom das personagens secundárias e também a relação entre essas personagens protagonistas e como o desenvolvimento de cada um vai influenciar no desenvolvimento de cada outro. É muito bom também, tem uma interligação entre todas as personagens maravilhosa. A autora soube fazer muito bem nessa questão do amadurecimento de cada personagem na questão individual e numa questão coletiva. O cara amadurece um pouco mais, né? Porque ele amadurece, vai lá pro final e tal. Não, no... O cara então, é meio chatinho, assim, não é tudo bem. O cara... eu achei que ele tinha chatinho no mangá. Eu vejo mais... Agora eu gosto muito da protagonista. Não, a Tatibana é maravilhosa. O desenvolvimento dela, eu acho uma coisa maravilhosa. Dos outros personagens também. Acho que os secundários acabaram se desenvolvendo mais do que o protagonista em si, o masculino. Eu achei que os protagonistas secundários, mais a Tatibana, acabaram se desenvolvendo mais do que o protagonista masculino. Pra começar, ele desenvolveu alguma coisa? Porque ele desenvolveu um pouco. É porque assim, até no anime ele desenvolve um pouquinho. Mas bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Ele vai começar a mudar mesmo porque ele vê uma necessidade de mudança. Porque a Mei tá mudando. E ele ama muito a Mei e ele quer ficar ao lado da Mei. Mas ele percebe que se ele continuar estagnado do jeito que ele tá, a Mei vai continuar só avançando e ele vai ficando pra trás. Até chegar no momento em que o relacionamento deles não vai poder continuar. Porque a Mei que sempre ficou sozinha, ela não tinha amigos, e ele era aquela pessoa da escola, descolada, popular, que todo mundo gosta, e ele se aproxima com ela, se aproxima dela. Só que a partir dessa aproximação, a Mei abre as portas pra poder interagir com outras pessoas, e às vezes ele acaba se sentindo de lado com isso, entendeu? Ele, assim como o Shuji, eu considero ele também bem egoísta nesse quesito, de que ele é bem possessivo com a Mei. Enquanto a Mei, ela tá interagindo com outras pessoas, ela tá se desenvolvendo, tá se relacionando com outras pessoas, desenvolvendo por causa desse contato e fazendo as outras pessoas também evoluírem internamente. E ele fica lá na dele, meio assim, opa, pera, o que tá acontecendo? Ele fica meio perdido às vezes com isso. Então ele acaba sendo bem, eu acho ele às vezes muito raso, se for comparar com as outras personagens. Eu acho que sim. Como eu disse, eu não li o mangá. Falando pelo anime, eu acho que o único problema é que ele é muito legal essa questão dos personagens. Acho que ele até diferencia bastante dos outros shoujos de romance colegial, né? Mas ele ainda se perde muito em clichês do gênero. Tem muita coisa assim que eu acho que é meio desnecessário. Tipo, a rivalzinha... O rivalzinho do... O rival até eu acho legal o arco dele, mas tipo, a rivalzinha, tipo, cara, não precisava, é igual a tudo que já foi feito em outras obras, sabe? Exatamente. Não, mas eu acho que é porque eles precisam manter a obra, né? O editorial vai botando coisa pra poder a obra ir mais pra frente. Pra durar mais tempo. Eu não reclamo muito da questão. Tipo, eu não sou uma pessoa fã de Triângulo Amoroso. Só que eu não reclamo muito da questão dos personagens secundários que fazem essa questão, fazem o triângulo amoroso com os protagonistas, porque a autora aqui cria um background muito bom para eles. Ela consegue explicar de uma forma plausível o porquê deles terem chegado naquele ponto de eles gostarem da protagonista ou do protagonista. Ah, mas a modelo, eu não sei, cara, não consigo. Então, a questão da modelo é porque ela, tipo, ela vive na questão, vive num mundo de máscara. Uhum, ela se mostra uma pessoa fofa e ela quer viver dessa aparência dela, porque ela é um modelo e ela quer sempre transmitir essa aparência. É, quando ela... eu digo, é porque ela é uma personagem que eu já vi tantas vezes. Até o background dela é tão comum que... Mas tudo bem, assim, ainda é uma obra interessante. A protagonista, como disse, a garota é muito legal. Eu não acho que ele se diferencia tanto das outras obras por causa desses clichês. Mas, assim, eu acho que é um shoujo muito legal pelo anime. Eu não li o mangá. Eu admito que eu tenho um pouco de preconceito com shoujos colegiais. Gosto de outros tipos de shoujo. Shoujo de romance colegial, porque geralmente eu não gosto do ritmo dos mangás desse tipo, desse gênero. Mas eu ainda acho que pra quem curte, deve ser uma obra excelente, porque o anime é muito legal. Mas é como a Nath falou, vai ter esses clichês porque eles têm que manter mesmo ali o desenvolvimento do mangá. Mas eu acho muito legal porque ela criou umas histórias muito boas para as personagens que normalmente são deixadas de lado em outros... shoujos, assim, nessa questão de romance colegial. Que sempre tem um maior enfoque nos protagonistas, mas às vezes a autora deixou dois, três capítulos pra falar exclusivamente de um personagem secundário e de como foi o desenvolvimento dele na vida, porque ele chegou no momento em que ele tá ali. E outra coisa que eu gosto muito é porque a autora não tenta passar um romance idealizado. Ela mostra muitas coisas ali que fazem parte, assim, da realidade de muitos jovens. Tem questão de sexo casual, tem questão de pessoas insatisfeitas com o próprio corpo e que acabam usando de artifícios para tentar melhorar isso, mas acabam causando danos irreparáveis a si mesmo, que diminui ainda mais questão de autoestima. Ela lida bastante com o lado negro da adolescência, digamos assim. Eu acho interessante no mangá quando um autor consegue criar uma obra em que dá pra rolar essa identificação do leitor com o personagem. Porque romance idealizado ninguém tem. Desculpa dizer pra você que acha, mas assim, a vida não é uma obra de Clamp, você não vai achar o amor da sua vida com 13 anos, vocês vão ficar juntos pra sempre. Entendeu? A sua vida não foi... Eu tô tentando lembrar agora, a obra da Clamp que faz isso, que é Sakura Card Captor. Vou melhorar ainda. Eu não gosto de Sakura, não posso falar nada. A sua vida não foi escrita por José de Alencar. Você não é... Você não... Pera, José de Alencar. Aí seria cruel. Você aí seria não... meio cruel. Então, eu não lembro agora. Calma, a gente vai conseguir chegar lá. Não lembro, seja... Enfim, a sua vida não foi escrita por um autor do romantismo brasileiro, ok? Você não tem um camafeu. Você não está dividindo o camafeu com a pessoa amada e vocês vão se reencontrar daqui a muitos anos. Desculpa te falar isso. Vamos combinar. A vida vai te dar muito tapa ainda. E eu acho legal que o mangá mostrou isso, que a vida não é coisas curtinhas apenas. Tem muita treta. Eu acho que até isso. É um... Assim, claro que tem obras diferentes. Aqui em Todoke é basicamente isso. Mas... Tem vários shows que trabalham com isso, né? Mas, assim, eu não tô falando que é ruim, é interessante. Assim. É porque, por exemplo, eu lembro muito de Peach Girl quando eu vejo essa série. Porque tem muito de Peach Girl nessa série, sabe? Muito, muito, muito. Menos a vilãzinha, porque a Sai é filha da mãe. E é a pior vilã de shows que eu já conheci. Não, Peach Girl é bem maneiro também. Eu gosto de Peach Girl também pelo desenvolvimento de como ela... A questão do relacionamento amoroso. Como eu disse, eu não gosto de triângulos amorosos. Uhum. Eu gosto de ver um casal se relacionando e crescendo juntos. Eu acho que às vezes um rival acaba estagnando esse desenvolvimento, mas enfim. Peach Girl foi um triângulo amoroso que eu gostei. E também uma coisa que eu gostei em Peach Girl é que tem um desenvolvimento. Triângulo amoroso. Não, mas é porque ali assim. Não, tudo bem, tudo bem. Vamos continuar. Tu quer entrar no mérito porque não é o mangá que eu estou falando, mas assim. Pit Girl, enfim, eu gosto desses mangás shoujos que tem um desenvolvimento mais rápido. Não é uma coisa tipo Kimi no Todoki. Kimi no Todoki é um dos mangás mais bem... É o shoujo, acho que é o shoujo que mais vende no Japão. É, eu acho que atualmente é. Eu gosto de Kimi no Todoki, mas não... Eu gosto de Kimi no Todoki romance também. Entre Kimi no Todoki e isso que tem na Yoko, eu prefiro isso que tem. Porque tem uma coisa mais rápida e não é uma coisa assim, sabe, muito fofinha e bonitinha. Ele não mostra só isso pro público. Eu prefiro tomar no Kaibutsu. Ele mostra coisas ruins também, tipo, ele mostra coisas da vida. Eu não vou falar de Kaibutsu porque eu não gosto. Ah, que saco. Mas tudo bem. Ok. Mas fica a dica. Pra quem tiver um problema com eu, pelo menos eu indico o anime. Mas eu acho que deve ser um mangá bem bacana, assim. É que eu tenho muito medo, muito preconceito com mangás, romance colegial, todos os que eu li, e eu acho muito lento o ritmo. Romance colegial shoujo. Então, meu último mangá é Berserker, porque é um mangá que eu nunca vou terminar, que eu ainda quero terminar. Meu Deus. Mas tipo, ele é um mangá, eu acho que ele foi o primeiro mangá que eu vi em anime, e o anime ele não termina, né? A história só tem uma parte, que eu não sei porque até hoje só adaptam esse maldito arco da Era de Ouro. É, mas bem, ele tem um negócio, e eu fiquei tão irritado, mas tão irritado com o final do anime, que eu quis saber mais e eu fui ver o mangá. E o mangá é tão bom, mas tão bom assim. Ele é um dos meus autores preferidos, ele tem uma das artes que eu acho mais legal de quadrinhos de todos, assim. Ele é o melhor criador de monstros de todos, o Kentaro Miura, na minha opinião. Eu não conheço nenhum outro quadrinista que faz monstros tão legais quanto o Kentaro Miura. E é uma série que me impactou muito, porque a primeira vez foi uma das poucas vezes que eu vi o anime e fiquei tão irritado que eu quis ler o mangá. Assim. É bem diferente, mas é interessante porque é uma obra muito legal. E eu acompanhava aqui quando era meio tanco com um amigo meu, né? Eu comprava um mês, ele comprava um mês, obviamente isso não deu certo. Chegou algum momento que deu merda. Eu tive que comprar o resto sozinho. Mas... tudo bem, né? Eu não sei se eu vou terminar um dia, mas ainda gosto muito do Berserker. Berserker é a história de um cara. Ele é um caçador de demônios que foi traído pelo seu melhor amigo, isso a gente já sabe meio que desde o começo, e que ele tenta buscar um demônio em específico que ele quer matar, mas no meio do caminho ele tenta matar todos os tipos de demônios que aparecem. E a obra se passa num misto de média de baixa idade média, era das trevas, literalmente era das trevas, e tem uma fantasia, apesar de ser fantasia, mas de ter muitos monstros e coisas do tipo, eu ainda acho que é meio contida a fantasia no Berserk, porque ele é muito bem explicado, a questão da magia é muito bem explicada, todo o conceito dos próprios demônios eu acho muito bem bolado, apesar de ter coisas que você não vai entender, até porque ele não terminou o mangá. Mas eu acho tudo muito bem construído, muito bem feito. Eu acho, como eu disse, eu gosto muito da arte do Kentaro Miura. Acho que as lutas são muito fodas. Eu acho que o problema do mangá ser pequeno, o tamanho do mangá é um problema pra ele. Seria melhor ele lançar num formato maior, tipo um comic americano, por causa que é tanta coisa, tem umas imagens que é tanta coisa, você não consegue entender direito por causa do tamanho do negócio. Ele é muito bem desenhado, os detalhes estão lá, mas pô, você não consegue ver. E a edição da Panini antiga, que eu lia pela edição do meu tempo da Panini, não ajudava em nada. Nada. Mas assim, é uma obra que muita gente vai pela violência, muita gente vai por esse lado meio macabro, mas eu acho que muito mais do que essa parte macabra e tal, era uma história muito bem construída, a ação é bem feita, do mesmo tempo que o drama também é bem feito. Eu gosto do drama, apesar de não ser tão forte assim, tem toda a virada, né, da traição e tudo é muito, muito bem desenvolvido. O personagem principal, o Guts, é um personagem que eu acho muito foda, porque ele é um personagem que ele é quadridimensional, tem cinco dimensões. O cara não é um cara de não um papel que simplesmente tá querendo matar o demônio fodão lá. Ele é um cara que, porra, tem tudo ali. É muito bem construído. Às vezes o pessoal reclama, por exemplo, do desenvolvimento dele, que às vezes ele parece mais agressivo, outras vezes não, mas eu acho que tudo é muito bem feito. E essa pegada da fantasia medieval é muito legal, é muito gostoso. Assim, eu adoro ler Berserk. Infelizmente, o autor, né, ele demora um pouquinho pra fazer as histórias. Mas eu ainda, mesmo que vocês que eu nunca acabe Berserk, eu vou sempre ser grato pelo Kentaro Miura, pelos 37 volumes que ele fez até agora, e pelos outros capítulos, né, que ele fez, por toda a história de Berserk que ele contou até agora, porque é uma obra que eu acho muito legal, é um dos meus seinens preferidos. Cara, assim, é muito bom, assim, eu gosto muito de Berserk, e toda vez que eu pensar numa obra memorável, Berserk vai estar entre umas delas. É um dos meus romances preferidos, assim, de todos os tempos. Inclusive, eu gosto mais dele do que do Evangelion, que eu falei. Eu só li o primeiro volume de Berserk. Desculpa, é muito grande, muito caro pra eu comprar pela... A edição nova é meio cara mesmo. É bem carinho. E não está... Eu tenho uma lista muito grande de mangá pra ler online. Ah, tudo bem. A respeito. É, nunca vai acabar, né? Tipo, não faz sentido. Se contar, tipo... Eu novamente não tive uma experiência muito boa com o primeiro volume do Berserk. Tipo, eu tava na banca, falou muito bom. Eu vi lá o primeiro volume, olha, falou muito bem, vou levar. Eu tinha que pegar uma fila mesmo, eu tava indo tirar um passaporte, eu acho. Ah, vou pegar a fila, vou ler o mangá na fila, né? Pra quê, meu Deus? Pra quê? Berserk é um pequeno problema você ler o mangá de Berserk. A primeira cena uma do mangá. Atrás de mim. A primeira cena do mangá é o Guts, que acaba de fazer sexo com o demônio. Abri o mangá. Eu já abri o mangá, tava naquela cena, a velhinha atrás de mim, eu olhei pro mangá, eu olhei pra velhinha, eu olhei pro mangá de novo, eu fechei ele e guardei na sacola de novo. É, tem uma história curiosa do mangá de Berserk, que a edição antiga ela vinha com um correio, né, com as cartinhas, que eu achava bem legal, um extra. E... tinha uma galera que reclamava, acho que eu não sei se é a edição 11, alguma coisa. Tem uma edição que aparece o Puck. O Puck é uma fada. Só que ele parece um garoto e ele é todo nu, né? Óbvio. É uma fadinha, na verdade. E muita gente reclamou dessa capa, porque a Panini lançou uma capa desse meu tanco que era só a imagem do Puck na capa. Sabe? É meio assim. É, né? Né? Mas é tipo, Puck. Eu vi as imagens do Puck. Só que, tipo, gente, Puck. Não dá pra você saber se é um homem ou se é uma mulher, porque não tem nada. Não, mas o pessoal reclamava que parecia um garoto numa capa. Então você vai na banca e todo mundo pode ver. Ai, isso. Gente, aí eu digo, tipo, você vai numa banca hoje em dia. Ainda é, toda banca que você vai, tem um monte de playboy na frente da porra da banca. Pelo amor de Deus. Você tá de sacanagem. Playboy, hustler e coisa pior. Eu só digo que eles vendem de XG na banca. Algum dos outros dois leu Berserk? Sorry. Não. Eu li, mas prefiro não comentar. Eu li porque meu irmão tem a versão completa de quando ela é publicada em outra editora e, bom, deixa pra lá. Ele sempre foi publicado na Panini, cara. Então, ele tem a versão que ele tem, até onde pôde comprar, eu li o que ele tem, mas não, cara. Você não gosta, não. Né? Que pena. Eu li assim pra, vou ser bem sincero, pra enriquecer meus horizontes, tipo, ler coisas fora da minha linha de conforto e tal. É, isso completamente é bom, fora da sua linha de conforto. E, cara, na verdade ele faz curvas na minha linha de conforto, muitas curvas. Então eu li assim e fiquei, caramba, o que que eu tô lendo? Mas ok. Não, ele é um mangá que, dependendo do seu gosto, ele é bem pesado. Eu achei pesado pra caramba. Eu acho que ele é um mangá pesado, mas eu já li coisas bem piores. Então, assim, pra mim não é tão pesado assim. Mas, sim, pra quem não tá acostumado, pô, é violência gratuita. Tem bastante body horror, tem estupro no mangá, então vai ter, sim, muita coisa pesada. Eu acho engraçado que o que me incomoda não é o gore, é o sexo. O Ian tem problemas com isso, cara. Que coisa, né? É. Mas assim, pra quem gosta de ficção dark, ficção dark, Berserk é exatamente isso. É, ficção dark, pra mim, tem que ter a foto do lado do Guts, né? Pelo que eu vi do primeiro volume, né, uma história bem na questão medieval. Você vai ter pessoas sem pudor, você vai ter pessoas perdendo a cabeça, você vai ter muita violência. Eu quero eu te falar, fica muito pior. Muito pior. E, tipo, não só violência, mas também tem monstro. Monstros que comem pessoas e tal, e pessoas... E não só no sentido... não só no sentido bíblico. Então... Mas tudo é bem explicado, assim. Nada é gratuito em Berserk. Então, tem esse lado. Mas, como eu disse, é pesado. Ok. Carleiro, seu último? Meu último mangá é uma história de vida. É uma lição, na verdade, uma história de vida, uma lição para quem deseja acompanhar, ter uma instrução. Eu acho bacana mensurar isso de início, pois eu vou falar de um mangá que foi publicado aqui no Brasil por uma editora que até então era desconhecida e que estava se aventurando nesse editorial, nesse segmento de publicar quadrinhos japoneses, o que é fascinante nesse ponto. Uma editora que na época era fixada em Porto Alegre, hoje está em São Paulo. Trata-se da LPM Editors. Ah, putz, ainda bem, eu pensei que eles iam falar de Sakura. E... Ai, meu Deus, ok, voltando. E a obra que eu vou falar, que essa editora publicou aqui no Brasil, é Solanin. Solanin se trata de uma história de vida. Um mangá que prende a atenção sem necessitar de grande esforço para tanto. É, ele puxa você para essa atenção. O mangá te puxa. Não tem nada forçado, ele simplesmente te puxa. Eu posso resumir numa frase bem justificada, Solanin. A juventude é complexa, os sentimentos humanos são complexos e a vida é complexa demais. Solanin mostra a complexidade em sua plenitude. Mas não mostra aquela complexidade do tipo, tudo é muito difícil de se conseguir, tudo é arrastado, fazer as coisas do jeito certo é, não tem como, errado. O complexo que eu falo são as etapas que você tem que passar na tua vida, aprender com os eventos, aprender com o que ocorre, tentar mensurar, trazer forças e ir adiante. E é isso que a dupla de personagens, os dois protagonistas, né, de Solanin, tenta mostrar para nós de uma maneira até viril, né, uma maneira muito sensata. Me refiro ao casal Meiko e Naru. Meiko, uma garota que... De garota parava no nome, vamos dizer assim, tradicionalmente falando. Por favor, ela... não passe o spoiler. Eu imagino que você tá querendo passar. Não vai passar. Você nem sabe o que eu vou falar, calma aí. E o Naru é o rapaz que, querendo ou não, é um rapaz ambicioso atrás daquilo que busca e tal. É um anime que traz partituras com música, o que é muito bom. Traz também as desventuras de um casal novo tentando viver junto. Traz fatalidades, traz conceitos bons. Eu não posso falar de certas coisas porque vai abrir brecha para coisas que eu não deveria falar, como o Evelazo já ressaltou aqui no início. Tem coisas que eu não posso falar porque é uma abertura de enredo drástica de Solanin. O que eu posso dizer para vocês no momento é, são dois volumes, apenas dois. Dois volumes que valem muito a leitura. Valem demais. Eu vou falar como eu me senti. Eu me senti muito compadecido com a Meiko. As coisas que ela vivenciou, as coisas que ela teve que suportar, aquilo que ela viu acontecer na frente dela, não tem como você não tomar um pouco da dor dela para si. Eu acho difícil você não tomar as dores. E é difícil tomar dor de personagem daquilo que eu tô lendo. Não importa o segmento, é difícil tomar dores. Mas da Meiko eu tomei. Tomei porque Solanin podia ser a vida real de qualquer pessoa. Solanin não tem nada que seja fantasioso demais, que seja além das capacidades, que seja além do nosso mundo real. Ele pega justamente aquilo que pode ocorrer e trata aquilo com muita responsabilidade. Eu acredito que o Evilásio nesse ponto até concorde comigo, que o Solanin é bem responsável no seu enredo. Então, cara, eu gosto muito de Solanin, mas eu senti que você falou de um jeito que eu achei que faltou falar assim. Solanin, ele vai ser sobre dois jovens adultos e pra mim ele é muito sobre as dificuldades de você ser um adulto. É basicamente, quando você tem 20, sei lá, até 25 anos, acho que até, por exemplo, eu tenho 27 anos e ainda tenho problemas, é claro, todo mundo tem. E ele fala muito disso, né, de a dificuldade, você tem, não é mais aquele negócio de você vai estudar e voltar pra casa e vai se preocupar só em sair com seus amigos no final de semana. Não é mais isso, cara, você tem que ganhar a vida, você tem que cuidar de conta, você tem suas responsabilidades. Você tem que cuidar do seu, da sua casa, você tem suas responsabilidades. E ele, esse casal, ele é basicamente um casal de pessoas. Eles não sabiam muito o que fazer quando saíram de casa e foram morar juntos. E a história fala muito sobre isso, sobre as dificuldades. E ela conversa, eu acho que conversa com todo mundo, porque todo mundo passa por dificuldades na vida toda. E tem várias dificuldades simples, assim, que todo mundo tem. Mesmo quem não mora sozinho, assim, mesmo quem mora com os pais e tal. São coisas que, eventualmente, várias coisas você vão passar. Claro que tem uma quebra, né, no meio da obra, que muda muita coisa, mas assim, eu acho que ele fala muito sobre isso, sobre o amadurecimento da pessoa quando você acha que você não vai amadurecer mais, né? Todo mundo, quando às vezes, quando você começa assim a vida adulta de certa forma, você acha que beleza, agora vamos seguir e pronto, não vai ter nada muito drástico na nossa vida. E você tá totalmente equivocado. É agora que vai começar a sua vida, cara. Tudo que você fez nos 20 primeiros anos da vida, nos 18 primeiros anos da sua vida, é a preparação, porque agora é que a vida começa. E eu acho que Salanin fala muito sobre isso. Muita gente reclamou da edição brasileira. Eu não acho uma edição ruim, eu acho uma edição interessante, essa da LPM. Infelizmente, os mangás não venderam bem, então ela lança esporadicamente mangás sobre filosofia, basicamente, hoje em dia. Mas eu gosto muito de Salanin e... tem dois adendos que eu quero falar. Tem um live action de Solanin, que eu vi mais ou menos na mesma época do mangá, e que eu gosto muito, eu acho bem legal. Tem um texto do live action, eu acho que lá no Yopinando mesmo, é um texto bem curtinho sobre o live action. E também tem outra obra do autor, do Inio Asano, que é o mesmo autor, é uma outra obra que todo mundo adora e que é essa obra pra todo mundo chorar pra caralho, que é o Yasumi Pumbum, e que droga que nunca veio pro Brasil, cara. Pupum é foda, Pupum é demais. Bora torcer pra que New Pop traga. Que é mais a cara dele. Gosta dos indies. Eu acho que um dos problemas foi exatamente por causa do Solanin não ter vendido tão bem, né? Infelizmente. Apesar de ser uma obra muito legal. Bem, porque a NPM trouxe dois mangás. Solanin não é muito conhecido pra começar. Não, nenhum dos dois era. Era, e aquele História de Garotos também. Aventuras de Menino. Assim, quem lê na internet adora os autores, porque o Solanin tem o Yasumi Pupum, que todo mundo adora, e o outro é um mangá do Adachi. Exatamente. Muita gente gosta do esporte drama, né? Porque ele é muito mais drama do que esporte, todos os mangás dele. Com certeza. Adoro, assim, o Adachi. Eu gosto muito do Adachi, apesar de eu ter várias críticas às obras dele. Eu tenho os dois mangás. Eu também. Eu já dei de brinde, inclusive, de evento. Se a LPN continuasse assim, tipo, o formato da LPN é menor, né? É mais compacto. É pocket, porque eles fazem muitos livros pocket. Mas eu não tenho nada do que reclamar, não, porque o papel era offset, ele é arrumadinho, não solta a folha, ótimo, tá perfeito pra mim. Eles podiam melhorar um pouquinho a impressão, mas, tipo, isso era um negócio que aprendia com o tempo. Não era pra ter uma caça às bruxas que teve, né? Porque essas obras saíram. Eu fico muito triste por isso, porque, assim, muita gente falou mal por falar mal, sabe? Tem tanta editora que fez coisa muito pior, e principalmente naquela época ainda tinha muita editora fazendo coisa muito pior. Então, é meio triste. Sei lá, na época eu nem pensei na qualidade do mangá. Eu fiquei feliz que tinha mais um editor pra trazer mangá. Eu também. Eu fiz isso também. Pensei nisso também. Eu comprei ambos. Comprei a Vinte de Menino e o Solanin. Gente, se você for comparar com alguns outros mangás que eu tenho aqui na estante, uma edição maravilhosa. Tipo, a folha, a questão da folha é muito boa, a questão de como elas foram colocadas, né? Tipo, eles não só colaram, também teve costura. A maioria das outras editoras só cola as folhas. Depois de um tempo, elas estão descolando de novo, entendeu? Então, na questão de como eles montaram todo o mangá, eu não tenho o que reclamar. E quanto a Solanin, eu comprei os mangás achando que eu ia ter uma historinha de romance e eu tive muito mais. É muito bom. Então, vão ler Solanin, vão. Eu realmente recomendo o live action. Fala então, Rafaela, Natália, Natasha. Nossa, inverteu todo o nome da coitada, meu Deus. Não, relaxa. O último mangá que eu vou comentar é uma obra... que, tipo, Eu tava até pensando, né, quando o Carlírio falou, escolhe três mangás, né, que forem uma boa influência pra você. Eu não lembro como foi. E aí, tipo, eu escolhi os dois primeiros, fiquei sem saber qual era o último. E aí eu pensei no primeiro mangá que me veio à cabeça, foi esse. Foi Pluto, do Naoki Urasawa. Pluto, ele... Ou do Zatezuka, né? Ninguém sabe. Isso, exatamente. Eu ia falar isso agora. É porque, assim, Osamu Tezuka, ele fez um mangá Astro Boy aqui no Brasil, mas lá no Japão é o Tetsuan Atom, né? Que nesse mangá de Atom tem um arco específico, o robô mais forte do planeta, que é o arco que o Urasawa usou nos 8 volumes que ele fez a adaptação de Pluto, sabe? Assim, tipo, ele transformou um arquinho. Olha, é 2 episódios do anime, juro. É o 24 e o 25 da série. A segunda série, né? Que Astro Boy teve uma série clássica. Aquela que era em preto e branco, a primeira. Que é melhor do que a segunda. A segunda série, que é colorida, que tem no YouTube, se vocês quiserem assistir. Que sai no Brasil. Tem dublado. Ela veio pro Brasil. É, eu sei, eu assisti na TV quando era pequeno. Eu não gosto. Ai, meu Deus. Sim. Aí, nos episódios 24 e 25, corresponde a esse arco pequeno, assim, que é o arco que o Urasawa usou pra fazer Pluto. Só uma coisa, isso é uma referência ao comecinho do Astro Boy. O Atom, ele não nasceu como protagonista. Ele veio de uma outra história de Mistério do Tezuka, em que tinha uma história que ele mostrava o robô mais poderoso do mundo, né? Na época do Atom. Só que o robô fez tanto sucesso, que aí pediram pro Tezuka fazer um mangá em cima desse robô, aí sim surgiu o Astro Boy. Como era... Qual é o nome do mangá mesmo? Era Metrópolis? Não lembro o nome. Não, não era Metrópolis, não. Eu não lembro. Desculpa, não lembro agora. Eu lembro, eu sei que realmente ele tinha um outro personagem, agora eu não lembro não qual é o nome do mangá. Whatever, voltando pra Pluto. Tem uma entrevista que o Urasawa comenta, né, sobre a adaptação que ele fez de Pluto, que ele fala que quando ele leu pela primeira vez esse arco, que ele tinha uns 4 anos de idade, ele era muito novo na época, ele disse que quando leu, ele viu naquela história uma coisa de adulto, entre aspas, assim. Ele leu aquilo e viu que aquela história era muito mais do que era só demonstrava na superfície, entendeu? Não tinha um significado mais profundo, isso quando ele era criança, imagine, né? E foi por isso que ele escolheu especificamente esse arco. Ele comenta também que ele, na cabeça dele, ele achava que muitos dos fãs iriam falar mal do trabalho dele, essas coisas assim, porque você tá pegando algo do Tezuka, porque Tezuka, né, nível, sei lá, graças ao Tezuka que a gente tem os mangás hoje. Como eles são. Isso, como eles são. É quase que o Tezuka tem uns animes hoje. Exatamente. Mangás já até tinha gente muito boa. Mas os animes, o Tezuka aqui do origem. Graças ao Tezuka, né? Tipo, ele é o pai, né? Já. E, tipo. Oh, Deus. Urasawa, ele não se achava no direito de fazer essa adaptação assim. Tipo, não se achava o bom o suficiente. E aí, ele percebeu isso, que essa negação de que as pessoas estavam criticando o trabalho dele vinha dele mesmo, tá entendendo? O Urasawa estava se negando a construir esse trabalho. E no fim das contas ele conseguiu lá com o filho do Urasawa a permissão para poder fazer a adaptação, e aí ele trabalhou nesse mangá e tal. Foram 8 volumes, ele é de 2003, se não me engano. 2004. E tipo, a história original, né, do arco do Atom é uma história bem mais simples, porque Astro Boy um anime infantil, exatamente, era uma coisa assim, tipo, um cara rico queria ter o robô mais forte do mundo, e aí ele construiu um robô chamado Pluto, né, o deus romano da guerra, ou melhor, da guerra não, da morte, whatever, e... Aí ele mandou esse robô destruir todos os outros 7 robôs, porque na época tinham 7 robôs mais fortes do mundo, assim, desenvolvidos pelos melhores cientistas, com a melhor tecnologia, whatever, whatever. E a história é, tipo, mandei o robô destruir, Astro Boy é um dos supostos robôs mais bons do mundo, né, e aí uma hora ele vai encontrar o Astro Boy. dentro do mundo de Pluto, o Urasawa conseguiu transformar esse arco numa coisa muito mais profunda do que você poderia imaginar. Cara, eu chorei em todos os volumes. Eu li os 8 volumes, não teve um volume que eu não chorei. Na construção dos personagens, tipo, o Urasawa, ele pegou o character design dos personagens originais, com certeza ele mudou, né, pra poder ficar muito mais próximo ao traço dele e tal, mas você sabe, você vê pela fisionomia, mesmo com um personagem diferente, você sabe quem é, tá entendendo? Se você tiver conhecido a obra anterior, antes, você sabe quem é cada um dos personagens, você ver o passado de cada um dos personagens dentro deles. Quer dizer, o Urasawa, ele com certeza criou o background da maioria dos robôs, né? Criou, ele influenciou também o background do Astro Boy, do próprio Atom, melhor dizendo, que é Atom dele. Sim, da criação do Atom, a visão de mundo que o Atom tem, a forma como ele a forma em que... Ai, Rafa, meu Deus. Assim, vale. É porque, assim, o Astro Boy, a gente fala muito, é uma série para criança, uma série para adolescente, mas, assim, é porque o Tezuka, ele realmente, ele queria fazer um negócio para conversar com esse público-alvo, tanto que cada 4 anos, praticamente, um reboot de Tatsunata. Começar com 17 anos, né? E... Só que toda essa coisa, essa narrativa em geral que o Urasawa fez, foi todo o subtexto que existe em Atom, que o Tezuka deixava muito no subtexto, exatamente pra que pudesse conversar melhor com as crianças, porque elas não iam entender. Se você vê Astro Boy mesmo, o Astro Boy, ele tem muita coisa séria, assim, só que não tá na cara. Uhum. O Urasawa, ele pegou esse lado e... Então vamos mostrar agora como é que é o Astro Boy pros adultos. É isso, é Pluto. Que é foda. É muito foda. Assim, tipo, Pluto foi a primeira obra do Urasawa que eu li, né? Depois eu li Monster, 20th Century Boys e tal. Mas, tipo, o impacto que me causou quando eu li pela primeira vez ainda me faz acreditar que Pluto foi a melhor obra que eu li dele, tá entendendo? Mesmo com Blackjack, mesmo com Billy Bat. Ele tem vários mangás muito bons, mas Pluto Blackjack ainda é o meu favorito. Blackjack. Não tem como. Blackjack? Blackjack, ele falou, né? Blackjack, não sabia. Hã? Não. Pera, então eu troquei. Não, Blackjack é do Tezuka. É do Tezuka, nossa, voa, volta. Ah. Confundi foda. Tudo bem. É Billy Bat. Ah, meu Deus, deixa pra lá. Depois é eu... Billy Bat, Mr. Keaton, Yawara, Pluto, 20th Century Boys e Monster. É. Fugir Blackjack. Então, o importante é que, tipo, é um mundo onde ele tentou colocar, assim, onde os robôs... Ele queria mostrar a visão de que todos são capazes de ter sentimentos, né? Mesmo os robôs, porque dentro da obra de Astro Boy de Pluto, os robôs coexistem com os humanos. Logicamente, eles seguem as 3 leis da robótica, criadas para as imóveis, essas coisas e tal, de que não podem matar humanos, essas coisas e tal. Mas o propósito do Urasawa mesmo é puxar aqueles sentimentos negativos, tipo ira, inveja, desprezo, essas coisas, esse tipo de sentimento que é uma coisa muito característica do ser humano, e tentar passar isso dentro dessa história com robôs. E aí, tipo, no caso de Astro Boy é o personagem protagonista, mas em Pluto, o personagem protagonista, ele é um desses outros 7 robôs, é o Gensky, que ele é o robô alemão que é detetive e trabalha pra polícia, é polícia especial, esse cara. E ele tá lá exatamente pra tentar desvendar o paradeiro dessa destruição. No caso, teve uma notícia, o robô da... Meu Deus, não lembro se era da Nova... Da Venezuela... Não é Venezuela, meu Deus. Da Finlândia. Era um país desses mais altos, assim, da Europa. O Monte Blanc. Ele foi o primeiro a ser destruído, assassinado, no caso. E, tipo, ele era um robô muito bem considerado dentro da sua região, um robô que cuidava da floresta, que era muito amigo das pessoas, só que ele era um robô pacífico, supostamente falando. Mesmo que dentro da história de Pluto, e teve uma guerra onde esses 7 robôs, não todos eles, mesmo o Epsilon, tiveram que lutar. E no fim das contas, o Genske, ele foi chamado para poder tentar resolver esse mistério suposto da morte do Monte Blanc, e ao mesmo tempo foi se descobrindo que outras pessoas estavam sendo alvos dessa vingança, não só robôs, os cientistas criadores desses robôs eram alvos, produtores de massa, né, eram alvos e tal, assim. E ele transformou a história, assim, mais ou menos de super-herói, né, entre aspas, Astro Boy, num mistério thriller policial. O que é muito foda. E, tipo, ele transformou um negócio, assim, tão mínimo em 8 volumes, cara. É muito incrível, velho. E ele deu todo o background pra cada um dos personagens. Ele transformou o Atom. Cara, a aparência do Atom em Pluto é assim, você vê que é o Atom, o cabelo é igual. Mas ele é muito humano, assim. A ideia, né, é porque cada um dos 7 robôs tem uma característica especial, e o Atom é o cérebro dele ser muito mais desenvolvido que os outros, a ponto de ele ser, de todos dizem, né, que ele parece ter sentimentos, mas eu acredito que ele tenha. Foda-se. Não, mas né? Não se confirma. Mas não dá pra me estender muito, né? É só falar que, tipo, com o projeto original, como eu disse, o Atom original, ele era um robô que não tinha sentimentos, mas as crianças se identificaram muito, por isso, pelo mangá. Mas no Astro Boy original, a grande diferença do Astro para os outros robôs é que ele é o único robô que tem coração. Uhum. Tem que lembrar também, né, que o criador dele criou ele à base da figura do filho dele, que morreu num acidente e tal. Né, essas coisas, teve uma separação do criador. A história dele, que é muito difícil de ser explorada, e todo mundo tenta adaptar, menos o Urasawa, não consegue. Desculpa, Maurício Souza, mas desculpa. Ai, meu Deus. Até hoje eu tô esperando a Panini trazer, porque se o Maurício de Souza consegue quando terminar o Tweet City Boys, eles vão trazer. Eu tenho fé. Eu vou comprar, com certeza. Sim. Tem uma fé tão grande. Qualquer coisa do Urasawa que eu compro. Infelizmente, nunca vão lançar o Yawara, porque é gigante. Jamais. Yawara não vem pra cá. Isso é tão legal. O Bet também não vem. É, quando acabar, né? Talvez. Vem o Monster, né? Tudo bem, vem o Monster. Não, ele sempre vem Monster. Ele obriga todo mundo a lançar Monster primeiro. Sério? É? É. Urasawa, se você quer lançar um mangá, beleza, mas lança primeiro Monster, por favor. Por favor, não, né? Tá no contrato. Não, mas ainda bem, tipo, Monster é um puta óbvio. Ah, com certeza. Mas eu acho que é porque ela é que mais conversa com o público ocidental. Mas bem, Ian, vamos lá, seu último, pra gente encerrar aqui, porque tá gigante. Eu não sei quanto eu vou cortar desse podcast, mas é porque é foda, porque falar dos memoráveis é... É porque você pediu 3, mano. Era pra eu ter pedido 2, que nem o no Sobre Meus Desenhinhos, mas tudo bem. Então, meu último mangá... Obviamente, outro shoujo, né? Porque eu escrevo num blog de shoujo, mas eu escolhi Nana. Nana vai contar a história de duas protagonistas. Acabou, só com... prioridade. Acabou? Então, vou falar disso. Então, desculpa. Nana vai contar a história de duas protagonistas chamadas Nana. E um dia elas se encontram num trem. A Nana, uma das Nanas, na verdade... Ela está indo pra Tóquio pra ser uma guitarrista, pra trabalhar numa banda. Tem a banda dela, Black Stones, e ela quer viver da música. A outra Nana está indo pra Tóquio meio que pra surpreender o namorado dela. E aí, porque eles namoravam, só que ele mudou pra Tóquio pra trabalhar e agora ela tá seguindo ele. E as duas se encontram no trem e é isso, elas se separam depois. E por coincidências do destino, ambas estão atrás de um lugar pra morar e acabam se reencontrando e decidem dividir um apartamento. E assim nasce a amizade entre elas. A nana gótica chama outra nana de rato pra poder diferenciar. Então, e aí vai ser o desenvolvimento da amizade delas. E como elas vão se relacionando com as outras pessoas que vão aparecendo no caminho. Vai ter questões de triângulos amorosos, vai ter questões de traição, vai ter questões de vai ter música, gente. Nossa senhora, uma coisa abençoada da versão animada de Nana do anime foi a trilha sonora. Anna Tsukia e Olivia Lutkin fizeram uma coisa tão maravilhosa naquela trilha sonora, mas tão maravilhosa. Já era maravilhoso no mangá que não dava pra ouvir. No anime ficou ainda melhor, porque a gente pôde ouvir aquilo, a gente pôde ver a performance das protagonistas, das personagens, também foi uma coisa muito maravilhosa. Uhum. Entendeu? E eu não posso falar muito, assim, das personagens, porque senão vai dar muito spoiler. É. E Nana não é uma obra que você possa ler sabendo de spoilers. Mas porque... você pode falar o nome verdadeiro das personagens, então uma Nana e outra Hachiko. Não, na verdade as duas são Nana. Tá, você entendeu, você entendeu, eu sei. Uhum. Enfim, é porque, como eu disse, é uma história focada em relacionamento entre as duas protagonistas e as pessoas ao redor dela. A gente vai ter uma das nanas, que ela teve um passado muito duro. Ela foi criada pela Nana Ozaki, que é a gótica, punk. Ela teve um passado muito duro, ela foi criada por uma avó extremamente conservadora e ela sempre foi muito rebelde por causa disso. Ela sofreu uma grande desilusão amorosa que... mexe com ela até hoje, tanto que ela nunca mais conseguiu se relacionar com nenhum outro homem. E ela vai e ela quer viver da música do mesmo jeito que essa pessoa que ela ama também tá vivendo da música agora. Ela ama o personagem, que eu não vou falar o nome, porque não quero dar spoiler. Ela ama esse cara, e esse cara, ele trabalha em uma banda super famosa. E ela também quer ter a própria banda famosa dela, porque ela... adora música, ela ama cantar, ela ama tocar guitarra. E ela vai atrás de Tóquio pra poder perseguir esse sonho dela com os amigos dela que formam a banda dela, chamada Black Stones, ou Blast, como é encurtada na história. E a outra Nana, que é a Nana Komatsu, ela sempre teve uma vida boa. Ela, pais que se amam, ela tinha um relacionamento estável, sempre teve uma vida muito confortável. Ela nunca teve grandes dificuldades, nunca passou por grandes dificuldades. Tudo começa a mudar quando o namorado dela consegue um emprego em Tóquio e tem que se mudar. A princípio, ela queria ir com ele, mas ele falou que ela tinha que ficar mais um tempinho ali pra poder trabalhar, juntar dinheiro, porque ele não poderia bancar os dois. E ela fica. Então, quando ela percebe que ela tem dinheiro suficiente, ela resolve mudar de surpresa pra Tóquio pra ir lá ficar com ele. Só que, claro que isso nunca dá certo. Então, ela chega em Tóquio, o namoradinho dela fala que ele não pode ficar com ela porque o quarto é pequeno, então ela não pode ficar morando com ele, então ela vai atrás de um apartamento pra ela morar. Então ela... E aí que ela reencontra a Nana Ozaki, e as duas decidem comprar o apartamento, e ali vai nascer a amizade delas, que vai ser o centro de toda a história, uma amizade maravilhosa que, tipo, as pessoas leem, elas falam, mano, eu queria ter um amigo assim, entendeu? Enquanto a Nana Ozaki teve todo um sofrimento no passado dela, a vida dela vai gradativamente melhorando, ela vai tendo oportunidades muito boas na vida dela, ela vai progredindo. Em contrapartida, a Nana Komatsu, que sempre teve uma vida boa, ela vai começar a chegar coisas ruins na vida dela. Ela vai começar a ter desilusões, ela vai começar a se envolver com pessoas erradas e... vai ser um grande choque pra ela, porque ela não estava acostumada com aquilo. E ter uma amizade como aquela vai ser o ponto principal pra ela conseguir superar todos esses obstáculos. Quanto a você perguntou da questão de Nana estar completo, não. Então, não, não está. Nana, o mangá de Nana acabou num cliffhanger fudido. Mas acabou? Não, acabou porque... eu digo que acabou porque... quando a autora tava fazendo a Yayazawa, quando ela tava fazendo o mangá, ela terminou o volume 21 e ela adoeceu e ficou internada. Sim. Depois que ela saiu do hospital, ela simplesmente falou, foda-se, eu não vou terminar. Não. E Nana tá aí no volume 21, sem nenhum tipo de previsão pra continuar ou não. Tá no escuro. Nós estamos no escuro quanto a isso. Então não sabemos se vai terminar. E eu espero que termine, porque o final do volume 21 foi tipo, mano, pega lá do meu coração e joga no liquidificador. Então, Nana, eu recomendo bastante, tanto o mangá quanto o anime. O mangá, obviamente, vai continuar a história do anime, só que o anime tem toda a questão da trilha sonora, porque Nana é uma história muito musical, vai ter muita música. As músicas da história falam muito sobre como os personagens estão se sentindo. Então é muito bom você poder ouvir, ter contato com essa música. Então também o mangá é uma boa, você ler o mangá e assistir o anime. Eu nunca li o mangá, sinceramente. Por causa desse negócio da parada, né? De ela parar e nunca mais continuar, eu acabei não indo atrás do mangá. Só acompanhei o anime e vi os live action. Que eu não acho tão bons. Mas. Live action são muito bons mesmo. Mas. Realmente o anime é muito bom. Principalmente, você falou essa parte musical. Bom, meu chamarinho. A única coisa que eu ia falar é tipo, o Nana é um shoujo, mas é muito, muito puxado pro Josei. Tanto que é bem confundido, as pessoas confundem bastante sobre ser shoujo, sobre Josei, já vi muita gente falando com Josei, mas ele foi serializado ele foi trazido pela revista Cook, que ela é shoujo. Não tem o que discutir, é shoujo. E aí é por isso que demografia vai pro saco, porque não funciona, só funciona no Japão, Tá funcionando no Japão. Mas é uma história bem densa, vai, uma história bem dramática. Não tem. É muito difícil, assim, sabe? Pra cada turbilhão de coisas ruins que acontecem com as protagonistas, vai ter uma coisa boa ali no meio. Entendeu? Então é uma montanha russa muito grande. Então, sentimentos ali é o que não falta nessa obra. Enfim, então é isso. Eu queria só falar algumas coisas aqui antes de terminar, que por incrível que pareça, ninguém falou de shonen de ação. Imagine um podcast só mangá, todo mundo falando as obras de moral, ninguém falou de shonen de ação. Pô, que legal. Ah, opa! Olha só. Meu Deus. Mas também você chama o quê? Chama Carrilho, que lê romance e drama? Aí chama eu? Chama o Ian. Caralho. Chama Rabi, que sou a pessoa que não só lê qualquer coisa. Chama Nath, que só lê yaoi? Né? Aí. Eu escrevo num blog de shoujo, então assim. E futuramente vai sentar no lugar dele, então já viu, né? Olha só. E eu não tenho paciência pra dar o shonen, tudo a mesma coisa. Não, que preconceito, caralho! Eu precisava falar. Que preconceito, filho! Eu precisava falar isso. Porque o povo adora falar que shoujo é tudo a mesma coisa. Eu precisava soltar essa pra limpar eu minha alma. Eu fiz o podcast todo questão de dizer que não é. Aí o cara me vem. Não. Que sacana. E oficialmente o Ian quebrou a barraca do podcast. É isso aí. Boa noite pra todos. A gente falou de shonen, só não falou de shonen de ação. E ainda mais, né? Mas tudo bem. Então, queria agradecer. Obrigado por participar desse piloto, ficou gigante. Lembrando que você queria agradecer, eu não quero agradecer. Eu queria agradecer e eu agradeço. Ah, melhorou. Pô, Carleiro, dê as entrelinhas, cara. Por favor. Sem entrelinhas, Flávio, desculpa. Espero que vocês tenham gostado. Mês que vem, como falei, o SensoCast de volta. Vai estar aí no post, né, as ideias de nomes pro podcast, e nesse período eu vou preparar para ver como é que fica a equipe, como é que fica as gravações, deve ter quadro de indicação, então... Tô até esperando alguém colocar nos comentários Mangás do Verme, como o nome do podcast, tô até vendo isso. Não, nem pensar, eu não ia aceitar mesmo isso, né? Não, eu nem aceitar, podem, se votarem nesse título, eu não aceito. Não, mas vamos votar em... Você vai botar um título, você já tem os títulos em mente, né? Você vai fazer uma lista. Não todos. Mas já são títulos pré-selecionados, não vai ter, tipo... Sim, vai ter títulos pré-selecionados pro pessoal votar. Não vai ser, tipo, bote no comentário aí o título que você acha melhor, né? Ok. Enfim, visitem o Affiliate Brasil, visitem o Shoujismo, visitem o Netoin, visitem o Unicoach, né? E visitem o Yopinando, se vocês não tiverem. Eu não sei se esse aqui vai ser aplicado do Unicoach, se for, visitem o Yopinan estiver escutando pelo Anime Coach. O Yopinan tem vários podcasts e certamente deve ter algum que você gosta. Mais uma vez, obrigado e até novembro. Tchau, tchau. Tchau. Ah, você pensa assim, Vila, você podia fazer vozes extras pra fingir que fossem outras pessoas. Oi, eu sou amigo do Evilásio, Evilásio número 2, estou aqui pra gravar um podcast com o Evilásio tradicional. Eu não sou uma pessoa tão triste assim não, tá? Não conversa comigo mesmo. Evilásio tá gravando isso, diz que não.